Rafinha da Sunshine, Domênico Gato da Energia 97, Marcos Freitas do Energia na Veia, Michel Noia da Twists e Ricardo Copini da Emerald Rio. E mais um dos projetos de maior sucesso dos anos 90 ao vivo, Fun Factory. Fun Factory. Junina da Veia, 24 de junho no Estância. Ingressos já à venda nas lojas Tente Beat do ABC e Shopping Metrô Tatuapé. It's like magic. Também na Energia 97, na Embaixada Dance Music. Yeah, perfect. Vendas online, ticket360.com.br. Acesse festaenergianaveia.com.br. Realização, promoção, promoção. Energia 97. Oh yeah. Você não pode perder, não, hein? Energia 97. Tá no ar, começando mais um Estádio 97. Você não tem que ter o programa hoje, pelo amor de Deus. Estádio 97, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece extra gol, beba com moderação. Também no oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Sejam bem-vindos, pessoal. Ah, boa tarde. Estamos aí, né? Sei por que boa tarde. É, não tem nem porque boa tarde. Por que boa tarde? É lógico que é boa tarde. Por quê? Porque sim, boa tarde. Sensacional. Por que sensacional? Muito boa. Ah, tá. É, mano. O quê, mano? Boa tarde. Opa. Legal. Tarde excelente, cara. Não tá, não. Tarde tá. Muito lógico boa. Que tá. Tem tá, nada não. De excelente, não. Ó, oh, chupa. Cinza, o céu, o dia tá triste, dia dos namorados. Não, dia dos namorados é legal. Eu acho que hoje a gente tem que focar o programa no dia dos namorados. Não. Briga. Fala da naba. Eu vou dar uma dica pra todo mundo aí, então, ó. Mas no dia dos namorados tem naba. Então, tem naba. Ó, você que não tá namorando. Ó, que você faz, que tá namorando. É, mano. Quem postar foto com o namorado, faz aquelas meiguice toda que nem a caminhoneira do Bafaz, você vai lá e fala assim, comenta embaixo, já peguei. É? Só pra criar um clima, entendeu? Ah, e estragar a festinha dos outros. Não. É legal. Ah, vamos falar de futebol, velho. Pior é Domênico Gato. Fala, mano. Lá vem. As únicas certezas que eu tenho na vida, cara, é que o céu de São Paulo é cinza e que o São Paulo é freguês do Corinthians, velho. É isso aí. Ô, mano. Eu te avisei no resort, Motinha. Avisei o Sombra. Falei, não crie expectativas, cara. Não crie expectativas porque o bagulho é louco. Vocês entram na arena, velho. Você já pega aquela radial, todo mundo borrado, mano. Um cheiro de cocô no ônibus do São Paulo. Ah, não, mano. Olha, verdade, é verdade. Mas o pior... São Paulo e Corinthians é que nem Superman e Kryptonita, velho. Não tem jeito. O pior é que... Eu vou te falar uma coisa, viu, bicho? Aqueles 15 primeiros minutos, dá a impressão que os caras estavam com a fralda cheia mesmo. Tava. Não é? Olha, tava, mano. A fralda cheia ali, viu? Brincadeira. Olha. Não é fácil não, hein? Mas muito bem, vamos às manchetes. Olha, esses caras da produção são tão malditos que os caras já prepararam até paródia. Não, pra quê? Tem que ter, ué. É um jogo normal, não é eliminação. Pô, sacanagem isso, hein, produção? Vamos às manchetes do Estádio 97. O oferecimento de Azeg, formando o melhor em você. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Vai lá, seu Bento. Com vinheta, hoje, com vinheta. Vai lá. Ah, seu Bento. Vamos abrir o microfone do seu Bento, aí. Agora vai. Nada, seu Bento. Aí, agora sim. Ah. E aí, Domênico, boa tudo tarde aí pra todo mundo. Ô, seu Bento. Vamos com o Parmeira. Boa tarde. Aqui, ó. E aí, mano, nós. Ah, tudo bem, fala de nós. Tranquilo? Beleza, tranquilo, você. É, rapaz, vamos lá, fala Zica de nós. Buena. Olha aí. Vamos lá, o Parmeira, Domênico, olha, jogou bem no sábado. Sim. Bela vitória, 3-1 no bom time do Fluminense. Destaque para Roger Guedes. E agora, muitos problemas, muito agitado hoje no Parmeira, viu, Domênico? Ah. Primeiro, ó, vamos lá. O Felipe Melo, 6 semanas vai ficar fora. Primeiro tem uma contusão na mão e um estiramento na coxa, então 6 semanas vai ficar fora de combate. Caraca. O Felipe Melo, que tava jogando bem nessa nova função que o Cuca colocou ele, tava vindo bem. Olha, assuntos da segunda-feira do Parmeira. E pior que todos são verdades. É, Bruno Henrique, ex-volante do Corinthians, tá no Palermo, grande chance de voltar pro Parmeira. Certo. Segundo, Richarlison, atacante do Fluminense, não jogou, em suas redes sociais comentou, proposta irrecusável do Parmeira. Então, deve seguir aí essa negociação, a gente não sabe assim, o Fluminense fala que dá como encerrado, mas a gente sabe como é isso, né, Domênico? É, já sabemos. E a maior de todas, por incrível que pareça. Qual é a maior de todas? Diogo Costa. Diogo Costa. É aquele cara que dá, se naturalizou, né, em espanhol. Isso. E acabou fechando as portas para a seleção do Brasil. Isso. E ele também jogou na seleção da Espanha, né? E fechou suas portas também no Chelsea. Não continua lá. É, já de forma já oficial, já o Conte. Mas o que aconteceu? Não vai. É que nem o Parmeira fez com o Rafael Marques, os caras. Não vai mais. Não vai aproveitar. Beleza. E ele encontrou o Mino, o Borja lá. Eu vi, você viu eles jogaram. É. E ele falou em jogar pelo Brasil. Olha, Domênico. Mas não pode, né? Por quê? Não é ele que se naturalizou espanhol? Não, não. Jogar no Brasil. Ah, jogar no Brasil. Ah, não. Jogar não pra seleção. Brasil. Tá, entendi. Não sei, Domênico. Ah. Olha, não sei. Talvez um empréstimo. Comentou. A situação, mas a gente tem que passar aí é o seguinte. Qual é a situação do Diogo Costa? Não Diogo sei. Costa, ele recebeu um SMS do Conte, o treinador do Chelsea, dizendo o seguinte: não conto com você para a próxima temporada. Exatamente. Isso pegou super mal lá, entendeu? É, foi ruim até pro Chelsea, porque desvalorizou o jogador. Que já, mas eles não vão contar. Então é um jogador que tá aqui como quer. Então vai entrar em disponibilidade. Isso faz reduzir um pouco o preço. Além disso, ele gostaria de voltar pro Atlético de Madrid para continuar também na vitrine e pra própria seleção espanhola. Ele tem um vínculo legal, um carinho com o Atlético de Madrid, né? Se é que hoje alguns profissionais possam ter carinho por alguma coisa. Mas... Duvido. Não sei. Bom, só que o Atlético de Madrid está penalizado e não pode contratar ninguém até o fim do ano. Sim. Então ele não poderia ir também para o Atlético de Madrid. Então surgiu... E ele está pensando na Copa no ano que vem também. Sim. Então surgiu a ideia... De repente, que o Brasil pode ser um lugar onde ele possa encontrar um caminho aí para jogar até o fim do ano. Até pra um refúgio. Um refúgio, exatamente. Um refúgio, mano. Para não ficar parado, né? Sombrar, posso dar um pitaco? Posso dar um pitaco antes de você terminar a sua frase? Fala aí, mano. Se o Palmeiras fizer isso, ele vai estar prestando um desserviço ao país. Por quê? Um desserviço. Porque ele vai estar abrigando um desertor. Que negou a seleção brasileira para defender a Espanha. Isso é o Palmeiras está abrigando um desertor. O Palmeiras está abrigando dentro da nossa casa uma pessoa que refugou o Brasil. Velho. Olha o mas medo é verdade, dos cara, medo velho. Aonde? Medo aonde? Olha, mano, quem tem Jô não teme Diego Costa. Poucas vezes o Mano tem razão, quase nunca ele tem razão, mas eu vejo ele dessa vez cheio de razão. O cara é traíra. Aquela história da fralda cheia eu também já te dei razão hoje. Mas... Obrigado. É, aquela história. Que coisa, hein? Tem que concordar com os caras da fralda. É o pior de tudo, velho. É brincadeira mesmo. Mas aí, vocês vão abrigar um traíra, Domenico? Primeiro, vamos por partes aí, né? Primeiro vamos falar aí do jogo do Palmeiras contra o Fluminense no sábado, do qual nós assistimos lá no resort. Aliás, que resort, hein? Sensacional. Maravilhoso. Resort do Estado. Foi bacana com os ouvintes, tá participando das atividades. Agradecer a todo mundo, né, que teve lá, foi muito legal. É, olha, foi um dos melhores resorts aí, em termos de tudo, né? Atração, pessoal, público, foi muito legal. Agora, estávamos assistindo um jogo lá, e é um jogo que... foi um jogo que o Palmeiras jogou melhor, merecia a vitória. Mas num determinado momento, que foi exatamente aos 48 do segundo tempo, o jogo estava 2-1 pro Palmeiras. E o Fluminense teve a bola do jogo, né? Teve. Teve a bola pra empatar o jogo, o cara levantou a bola na área. Essa jogada que tá sendo um tormento pra defesa do Palmeiras, bolas alçadas na área. O cara, lá não sei que jogador, eu não vou me lembrar o nome, subiu na pequena área, testando pro gol. E o Prass fez uma defesaça. Defesa, foi meio... No susto. Não sei se foi susto, mas tava bem colocado também, né? E aí essa bola acabou dando um contra-ataque pro time do Palmeiras. E aí sim, o gol saiu, né? Saiu o terceiro gol do Roger Guedes numa arrancada desgraçada, correria e tal. Jogou muito, hein, Domênico? Jogou muito, hein? Caramba. Roger Guedes jogou muito. Demais esse jogo, demais. E o Palmeiras ganhou de 3-1 do Fluminense, acabou levando os 3 pontos. E merecia, jogou um pouquinho melhor, e venceu. Algumas coisas aí. O Richarlison não jogou, que pode ser um indício de que o Palmeiras tenha já fechado já com esse jogador, seja salarial. Pelo visto, fechado com o jogador já tá, né? Já tá. Mas ô Domênico. Mas o Richarlison, ele postou uma declaração dele aí no Instagram, nas redes sociais, vocês chegaram a acompanhar? Não vi. Inclusive o próprio Fluminense dando como encerrada a negociação aí com o Palmeiras. Encerrada em que ponto? Ah, que não vai mais pro Palmeiras? É, de que ele não viria mais. É, também o Palmeiras resolveu ganhar do Fluminense e os caras ficaram putos. Ah, ficaram putinhos com nós? É. Ficou magoado, magoou. Olha, inclusive, ô Domênico, ele cita aqui, ó, é um pouco extenso aqui o texto que ele colocou no Instagram dele, mas se quiser eu leio aqui rapidinho. Ah, mas ele fala que tá por encerrado o jogador? Depois de tanta coisa dita nos últimos dias a meu respeito, me sinto na obrigação de dar a minha versão dos fatos, especialmente em respeito à torcida do Fluminense, minha família, amigos e todos que me apoiam de alguma maneira. Espero que compreendam que esta será a primeira e única vez que falarei a respeito disso. Na última semana eu recebi uma proposta praticamente irrecusável do Palmeiras, tanto do ponto de vista profissional quanto financeiro. Até onde eu soube, se tratava da maior transação interna entre clubes no Brasil em termos de valores. Porque a outra, se eu não me engano, foi a do São Paulo com o Santos, que envolvia o jogador Ganso, né? É. Isso aí não é a declaração dele, eu fiz um adendo aqui, tá? Por coincidência, a negociação veio acontecer justamente na semana do confronto entre os dois times. Alguns dias depois das informações sobre isso começaram a circular na imprensa, e isso me deixou um pouco preocupado. É fato que foi uma proposta que me balançou e me tentou muito. Acho que não existe mal nenhum nisso. É do ser humano, é natural. Era algo que mudaria a minha vida. Quem não quer ser valorizado assim? Deixa eu só abrir aqui o outro trecho. Fora tudo isso, que já seria o suficiente para mexer com qualquer um, é sabido por todos no clube que venho jogando com um problema no tornozelo há algum tempo, tomando remédios para dor e ainda tenho uma lesão no cotovelo, que inclusive tenho precisado de uma proteção para poder jogar. Todo o burburinho e o fato de não estar 100% fisicamente me deixaram inseguro para entrar em campo. Por isso conversei com os meus empresários e eles me orientaram a me abrir com o professor Abel. Foi isso que fiz e ele me entendeu. Ele me disse que já foi jogador e sabe como são essas coisas e aceitou o meu pedido de não jogar contra o Palmeiras. Só um adendo aqui também, ô Domênico, porque o Abel, na entrevista coletiva, ele desceu o pau, velho. Ele não teve essa conversa aí de amizade com o menino do Fluminense, não, com o Richarlison. Só fazendo um adendo aí, porque depois do jogo ele comentou aí, inclusive não falou nada disso que o menino colocou na nota dele aqui, ó. Aí falou que foi isso que fez e ele me entendeu. Ele disse que já foi jogador e sabe como são essas coisas e aceitou meu pedido de não jogar contra o Palmeiras, pois eu estava receoso de que pudesse atrapalhar o desempenho do time. Depois disso, ouvi e vi quieto muitas coisas que não gostei e não achei justas. É muito fácil dizer para o Brasil todo que sou influenciável, sem ao menos conhecer todo o contexto. Difícil é jogar no fio da navalha sem estar na melhor das condições. O pior é ouvir isso de pessoas que nunca trocaram sequer uma palavra comigo e que não me conhecem minimamente para falar esse tipo de coisa. Aos que dizem que sou pouco profissional, provavelmente não saibam das minhas condições. Enfim, ele fez um desabafo que possivelmente não foi feito por ele. Deve ter sido alguém que deu o texto para ele, falou, cola na tua página lá. Mas o próprio Fluminense deu como encerrada a negociação, Domênico. Vamos ver as próximas cenas dos próximos capítulos, né? Vamos aguardar. Olha, se vier, veio também, se não vier também, né? O Palmeiras que dá a entender que o Palmeiras realmente chegou num valor que ele mesmo ter mexido com a cabeça do jogador. Lógico. E agora é aquela situação. Como é que faz? O jogador vai ficar lá com a cabeça no, no Parmeira, na proposta. Exato. Eu, a minha opinião, eu acho que esse jogador vai acabar vindo. Eu acho que ele vem. É, vamos aguardar. Vamos fazer uma composição aí, talvez o Eric, que algum jogador, o Arouca, que é jogadores que não vêm nem sido relacionado aí com no, é, o Parmeira. Agora, com relação ao... Tudo bem, Vera? Fala, Dodô, com relação ao Diego Costa, eu não sei se vem, se não vem, eu não tive nenhuma informação até agora, mas trata-se de um jogador muito bom. Nossa, não é craque, é muito bom jogador. Né? Muito bom. Bom jogador. Não é craque, nada dessas coisas. Esse papinho aí de desertor, isso é bobagem. Isso é coisa da intriga da oposição que tá com medinho aí. Quando começa esse papinho aí, é porque é legal. O ruim, Domênico, você é tá... quando os caras... O ruim é quando ninguém fala nada do nego. Entendeu? Sim. Quando, por exemplo, Richard, ninguém falou porra nenhuma dele, seu mesmo, entendeu? Não. Ou quando aí, fala assim, né? Tomara que leve. É, aí, Richard, aí, aí é pior. Aí é pior. Mas ninguém falou. Agora com o Diego, os caras já... Aí então eu tô achando que é melhor o Diego Costa, já viu, seu mesmo? Porque eu sou em cima do torcedor adversário. Né, Vira? Quando o torcedor adversário fica desesperado ou você sente um clima de desespero, aí é porque o nego é bom pra caramba e é legal. Entendeu? Como Domênico Gato. Domênico Gato, você que é um apreciador dos Estados Unidos também. Eu adoro. É, você trazer o Diego Costa e dar abrigo pra esse sujeito aqui no Brasil. Tem nada a ver com isso. É a mesma coisa que você tiver uma. Vamos lá, uma casa de campo em qualquer lugar nos Estados Unidos e dar abrigo pro Snowden, velho. Você conhece o Snowden? Não. Nada a ver com o que você falou. Não é sombrar, tô mentindo. Não, é verdade, você tá cheio de razão, é verdade. Nossa, o cara obrigado, não quer obrigado. Mais, ele não representa mais a verve brasileira. Cara, a verve brasileira, eu sou Palmeiras. Amor à pátria. Eu sou Palmeiras, não sou verve brasileira. Vai te catar você e a verve brasileira. Seu Pachequinho aí, ó. Vocês são tudo... Pra brigar um fugitivo. Fugitivo gato. Eu não, meu time é bom pra caramba, não tô nem aí. Boa. Seu time é bom também, foi uma piada, hein, Sombra? Tá brincadeira. Vai descatar, ó. Momento foi um farrão mesmo. Oxidane. Vai descatar. Mas daqui a pouco falaremos mais sobre isso. Continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento de McDonald's, todo de um clássico por apenas R$8. Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia? Você merece Extra Gol? Beba com moderação. Também oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É, você quer mandar aí a mensagem no nosso WhatsApp? Escreva. Grave. Mande o seu áudio. 94-353-0150 e hoje o tema é chupa-mota, infelizmente. Eu? Infelizmente. Ah, você não gosta de dizer que é assim, não, eu tô aqui representando o tricolor. Ué, então é chupa-mota e sombra. Eu também represento São Paulo, desculpa. É, então tem chupa-mota também. Falar, não, não sou mais São Paulino, fala aí. Bom, eu sou, sempre serei e fui. Diferente de alguns. Putz, que paulada já. Já fala boa cabeça, tá falando, mano. Deitei nele. Deitei. O Ale falaria assim, deitada, hein? Deitada. Ale maldito, fica falando mal do Romero, velho. Mande sua mensagem no nosso WhatsApp, 94-353-0150. Maldita produção do estádio, até paródia já fez hoje, malditos. Viva o Santos. Santos. Caramba, Santos. Vitória, Vitória difícil ontem lá contra o Atlético Paranaense, não é fácil ganhar na Arena, 2-0. O Santos não tinha ganhado há 10 anos, não ganhava na Arena? Isso. Eu acho que é desde a inauguração da Arena ou não? Não. Deve ser um pouco antes. Não, acho que não, porque já tinha Arena em 2005. Eles tinham uma parte, né? É. Que não tinha o outro lado. Do era o maior meio estádio do Brasil. Colégio, né? Igreja. Aquele pedaço que era de uma quadra lá. Uma quadra. É um murão lá na escola. Ah, de se reconhecer, ficou um bonito estádio. Ficou. Agora bonito. Um estádio por inteiro. Exatamente. Ontem, sob o comando de Kaique... É, olha, que entrou no lugar ali do Ricardo Oliveira. E aí, dois gols do atacante Kaique. Kaique que o RG falou que não era bom. Impressionante. O que foi? O RG semana passada falou que o Kaique não era bom. Eu passei a escalação aqui do Santos, né? Geralmente o RG comenta. O RG que hoje não está porque está cuidando de sua mamãe. Tá? Mamãe. Porque está. Ah, porque o que tem de nego que é conspiratório? Ah, não. Cadê o RG? É. É, tem os. Não, a gente tem os haters. Foi por falar em hater. Por falar em hater, eu não tô ouvindo a voz aí do Dentinho Novo. Ele não tá aí, não, né? Não, o Dentinho Novo tá aqui. Tá chegando. O Jaquetinha? Ah, tá bom. O Mentex. Eu acho, mano, que depois da partida de ontem do Romero, ele... Pois é. Passou mal. Mano, eu acho que ele acusou o golpe, viu, velho? Desde que ele começou a elogiar o Romero, velho, o cara não para de fazer... O cara não para de jogar bem, não é que não para de fazer gol. Ele não para de jogar bem. Aquela foi pra ler, né? Aquela de pegar a bola com a mão foi pra ler, certeza. Então, Sombra, então vitória do Peixe ontem 2-0, hoje foi apresentado o Lever Cup, fica até dezembro, e é isso aí, então o Ricardo Oliveira... E ele não dirigiu no clássico o time ainda, não, né? Não, não. Quem vai dirigir é o Elano, né? É, vai esperar mais um pouco. É, melhor pra começar bem. Apesar que mandou bem, né, o Elano aí nos dois jogos do Santos, com essas mudanças que ele fez, o Santos jogou um pouco mais nos dois jogos. Então o problema era o Ricardo, o Dorival, né? É, o Ricardo. Então, o Mano tinha razão. O Mano quis derrubar o Dorival, tava certo. Peraí, o Santos jogou, jogou mal contra o Botafogo. Achou a vitória, jogou mal. Ontem eu não vi o jogo, tá certo? Então eu não posso dizer. Diz que até o Santos jogou bem. Agora, dizer que por causa de duas vitórias, o problema era o Dorival. O Mano falou que. Não, ninguém falou isso. O Mano. Não, o Mota acabou de falar. Não. Eu falei que um time não tava jogando melhor. Não tava jogando nada, é. Com as mudanças que ele fez, foram duas vitórias. Pô. Não esqueçam que o Atlético Paranaense é o lanterna do campeonato, hein? Sim, só. Pois é. É a lanterna, hein? Se tivesse com o Dorival, tinha perdido. Hã? Fora isso, ô Motinha, mesmo com o Dorival, sem Dorival e etc e tal, o Santos não é aquele time que foi o ano passado, né? O time do Santos aí pode jogar mais bola do que tá jogando. E o Elano pegou um trabalho agora também, não dá pra criticar muito ainda o cara. Mas que, de fato, os jogadores do Santos estão bem abaixo do que podem render, isso é evidente. Inclusive, eu quero ver se o Ricardo Oliveira vai jogar quarta-feira contra o Porco, hein? Tem clássico, né? Tem clássico. Sim. E na quarta-feira também teremos aqui o clássico Luta no Gel. Quando tem clássico no futebol paulista, tem que ter o clássico Luta no Gel entre as mulheres. Vamos ver quem serão as competidoras da quarta-feira no clássico Luta no Gel demais, do Estádio 97. Muito bem. O Vieira queria colocar uns caras aqui, queria colocar ele, Castelli. Sai pra lá. Hilbert. Sai pra lá, velho. Rodrigo Hilbert. Ai, Rodrigo Hilbert. Ô, mano, você que. Aliás, o Vieira aqui no resort, né? Falando assim, foi o cara. Como que vai aquela história lá que você queria colocar uns caras bonitos, né? Não, foi o único que tinha opções, né? Isso. Sai pra lá, pô. Foi. Agora o resort tava demais, hein, velho? Bem legal, né? Caraca. Queria agradecer. De coração a todos que foram ao resort do Estádio 97. Agradecer também aqueles que fizeram sua força para estar lá no resort. Exatamente. Eu vou te falar um negócio. O resort do Estádio 97 é um evento que nos deixa cada vez mais felizes. É. Porque, puxa, os ouvintes são sensacionais. Uma galera bacana. É um clima tão especial. Pô, fiquei tão feliz de ver lá um casal. Eles sonhavam em ir. São namorados. Sonhavam em ir no resort. Fizeram um esforço pra estar lá nesse fim de semana. Legal, né? E no bingo ganharam o navio do Energia na areia. Conversei com ele, cara. Ele tava super feliz. Ele falou assim, cara, não caiu a ficha ainda. O nome dele é Paulo e a namorada dele chama Atenise. Isso. Isso, cara. Olha aqui, pessoal. E vocês falaram assim, não, pô, ele não tem ânimo nenhum. Nem parece que tá comemorando. Não é, gente. O cara tava em choque ali. Foi em choque. Então, olha, um grande abraço para o casal, né? Para todos que estiveram. O casamento que foi feito lá, do Silvio Santos. Aliás, olha, agradecer o humorista lá, o Fausto Macedo. Macedo? Né? Bom esse cara, hein? Ele já costuma atuar nos nossos navios do Energia na Veia. É um cara que ele trouxe um brilho especial em várias situações do resort. Legal. É um cara fantástico. A gente casou de novo o pai e a mãe do Domênico. Minha mãe casou lá. Eu não vi, mas fiquei sabendo que o casamento da mãe do Domênico... Casaram minha mãe. Dona Jamile e seu Chico casaram de novo. Casou com o pai do Domênico, Sombra, né, gente? Sim. De novo, o nosso Silvio Santos lá fazava assim pra Dona Jamile. Mas você é gostosa. Nossa. Mas você é cheirosa. Seu Chicão queria bater. O seu Chico olhava pra ele e falava assim, ó. Cala a boca aí, meu. Chega aí, cara. Você tá louco? que o seu Chico é o Domênico cuspido escarrado. É o Domênico escrito, é, cara. Isso. É o Domênico escrito. E não, e na hora de beijar, ele fala, ah, dona Jamila, eu não beijo na frente dos meus filhos. Na frente dos meus filhos. Não, foi demais, aí cara. O Domênico virou de costas? Virou de costas, tem o olho. Mas é verdade, Sombra, eu quero mandar inclusive um abração pro Paulinho. Ele falou, cara, pelo amor de Deus, eu vou ligar no aplicativo. O Paulinho de Jesuânia. Jesuânia, é, aquele rapaz que veio de Minas Gerais. De Minas, ele é a mina dele. Exatamente, muito legal, cara. Também o Renan Marçal veio do Rio de Janeiro com a família. Pessoal. Galera vindo cada vez mais longe. Resort do Estádio 97 que vai estar com a gente aí mais uma vez o ano que vem acontecendo. É. Vai ser legal demais, os eventos da Energia 97 cada vez mais sucesso. Tô vendo agora as fotos. Ô, Dodô, passa pro Vilela postar essa foto aí do casamento. É a sua mãe, Domênico. A sua mãe, eu vou te falar um negócio. Cara. É fantástico. A sua mãe é uma coisa de outro mundo. A mais fofa do mundo, né? É, olha, eu vou te falar uma coisa. Toda vez que eu vejo a dona Jamile. A mãe. Ela tem aura boa, cara. Nossa. Você viu, cara, tem aura boa, a irmã tem aura boa, o pai tem aura boa. A família toda boa, você vê a esposa do Domênico. Não, mas você quer o quê? Foi pra toda a família, foi pra tudo. A irmã, os pais, aí o Domênico. Aí eu não tenho agora. Esse carrapicho aqui, velho. Esse carrapicho. Você falou de coração? Não, nunca. Carrapicho aqui do tic-tac, bate o tambor. Vocês falaram de coração? Nunca. Foi de coração isso aí? E queria agradecer também a participação do Rogério Morgado. O Rogério Morgado é um rapaz que ele começou aqui na Energia 97, e cresceu muito na carreira, fez um stand-up maravilhoso, fechou com chave de ouro. Foi legal, eu né? Eu vou te falar, olha, eu me dobrei de... Nossa, eu me chorei de rir. Olha, meu, fazia tempo. Eu e o Vieira, que a gente tava perto. Eu tava, eu vi. Nós tava chorando de rir. E o Dom, cara, a gente chorava, um olhava pro outro e falava, não, esse moleque é louco, cara. Em alguns momentos, heavy metal. Em alguns momentos, heavy metal. É. É, ou seja, não indicado para menores de 48 anos. 48! É, assim mas... que é bom, pô. É legal, né, mano? Não, isso aí é incrível. Pô. Resort do estádio, parabéns. Muito obrigado a você que foi. Eu sei que muita gente... O time campeão do estamos Society. Sempre no, estamos Society. Sempre... Prometo a vocês que a gente cada vez mais vai se esforçar para poder proporcionar melhor. Condições melhores para que mais pessoas possam ir. Que a gente entende como a condição econômica do Brasil não é legal. A gente e, o... Tem, tá? E o Vieira jogou lá o futebol de rua. Então vamos lá, né? O Ale postou no olha Instagram... o passo do elefantinho quase pera, morreu. Pera, o Ale postou no Instagram... Forte, mas peraí, velho, vamos combinar, né? Colocaram eu e o Ale contra os dois moleques, meu. Que os dois juntos pesavam menos que o Ale. O Ale quase... O Dida e o Diego. O Ale parecia uma tampa de cuscuz. Ô, mano, vou falar um negócio pra você, bicho. Foi feia a coisa lá, hein? Quase que tivemos que usar o desfibrilador lá, viu, velho? Quase. Morre muito, cara, né? Só que eu dei um rolinho no mas Diego. Não, foi meio, vai. Olha, e desfibrilador no Vieira tem que ser quádruplo. Cara, vou falar um negócio, velho. Fazia tempo que eu não jogava uma bola, mano. Caraca, não, jogar velho. Bola não. O tentar Vieira, jogar a bola. É tentar, né? Diga, Vieira. O Vieira, depois de 30 segundos que ele correu atrás da bola ali, ele parecia um elefante saindo do acasalamento. Ele tava diferente. Caraca, velho. Você tava lá, mano? Tava. Inclusive, Domenico, ele dobrou os joelhos assim e se escorou na plataforma do lado. Falei, já era, sensacional. Mano, foi humilhado, demais, cara. Mas demais. E agora eu vou falar, os moleques são bons são de bola, bom, velho. Nossa. Difícil tomar a bola do Domênico, cara, né? Eu vou falar, cara. A primeira chegada, você vai, você não consegue voltar na marcação, senão você toma outro drible, cara. Verdade. E ele escondendo a bola. O Ale ficou procurando a bola, escondeu a bola embaixo. Ele escondeu a bola embaixo da camisa. Ah, era Ale... bola aquilo? Não era a barriga? Não. E o Ale procurando, cara, procurando a bola, o moleque tava no meio do campo já. É. Muito bem, que muito coisa, bem. Agradecer Rubão também. Rubão, gente boa demais, gente né? Boa. Toda a equipe que trabalhou fez um trabalho sensacional. A equipe de produção da Energia 97 Bernardo, é maravilhosa, Bruno. Viu? Bernardo Veloso, Bruno Bittencourt, Anderson Vilela. Um time de primeiro Botelho. Mundo. O Motinha também. Olha, o Motinha surpreendeu, hein? Que coisa, hein? Muito bom mesmo. Meu, impressionante o Motinha. A gente foi Motinha. Colocar o Mota ele na conseguia, promo. Ele conseguia andar normal, em linha reta. É uma coisa fantástica. Não, e o que foi mais legal foi que, teu assim, pai, ele tava com o fone, né, da produção, e ele conseguia andar, falar com a gente e ouvir ao mesmo tempo. Com a gente, você não tinha fone, não, aquela vez que ele parava, era quando eu tava falando. Quando parava, quando eu falava. Tava parado porque ele tava ouvindo. Agora, se você quer ter um futuro muito melhor que o nosso, do que o Bota, então, meu amigo, nem se diga. Eu quero um minuto da sua atenção. Tanto você que é estudante, quanto você, pai de um estudante. Chega um momento na vida onde precisamos escolher nosso rumo profissional. Um momento onde sua decisão pode influenciar para sempre o seu caminho. E hoje, existem muitas opções de faculdades. Mas como você vai escolher a opção certa? Uma dica é você conhecer muito bem os diferenciais entre as faculdades e o desempenho delas nas avaliações do MEC. A ESEG, Escola Superior de Engenharia e Gestão, tem a força do ensino do Grupo ETA e obteve a maior nota do Brasil em administração. Olha que legal! A maior nota em engenharia de produção entre todas as faculdades particulares e estaduais, segundo a avaliação do MEC. Se liguem a alguns dos diferenciais da ESEG. Salas pequenas, que proporcionam para você um ambiente de estudo muito mais salutar. Você tem um contato muito maior com o professor, inclusive para tirar suas dúvidas, né? Lá, o professor conhece o aluno pelo nome. Não é assim, tipo, ah, aquele cara, ah, aquela loirinha do rabo de cavalo, ah, aquele gordinho de óculos, não. Lá conhece pelo nome. Enfim, os alunos da ESEG têm um alto índice de empregabilidade, tanto no Brasil quanto no exterior. E para o segundo semestre de 2017, a ESEG está com condições únicas para os cursos de administração, engenharia de produção, ciências contábeis, engenharia civil e engenharia de computação. Então, ó, na hora de fazer a sua escolha, se você quer um desses cursos, vai para a ESEG, inscreva-se no vestibular, lá no ESEG.edu.br. ESEG é com S, hein? ESEG.edu.br. Ou utilize sua nota do Enem. Que chega um momento da vida, quando você faz opções erradas, depois o futuro cobra, viu? É. Lembrando que o vestibular acontece no dia 24 de junho. Inscreva-se já! ESEG, formando o melhor em você! Boa! É! Fala da Naba! O placar do Estádio 97 informa! É o maior, hein? É o maior freguês da arena do Corinthians. Pode Parabéns. Ser. Caraca. Diário de bordo aqui, ó. Hoje, sexta-feira, 3h15. Já vou fazer o placar pra segunda-feira, hein? Só volto segunda pra falar o resultado, hein? Caramba. Dias depois. Corinthians, 1, 2, 3. E o Romero, hein, Alexupa? O Romero só fez o gol porque o Marquinhos Gabriel lançou. Se fosse o Felipe Andreoli, tinha feito nada. São Paulo 2. Parou por aí, hein? E o God of Zaga? Olha, não, sim, no, o programa aqui é de futebol, não é de fofoca, hein? Mas eu ouvi numa... que eu manjo turco, né? Quer ver? Acho que é... O Xilum, o Lisboa, o Silêncio, né? Jogou ainda, salvagem, da Sarah no campo, da morra. Segundo meu amigo turco da rádio Volin Habar FM, o Maicon falou, cara, que não tá contente aqui não, hein? Vai avaliar uma proposta vindo de fora, hein? E os 30 milhões, faz o quê? Ai, meu Deus. Dando isso, Mota. O Maicon já negou, falou que não falou nada, que não tem gravação. Não tem gravação, você viu falando aí na tradução. Ô, mano. Mas ele disse que não tem gravação. Você entende de turco, seu Berreto? Você viu, mano? Traduzi na hora, em tempo real. Ele falou, olha, eu tô bem aqui, mas... A oferta agrada, né? Então, mano, os empresários dele e eles fizeram uma declaração há pouco, fizeram uma nota oficial dizendo que não há nada disso, que vão atrás do jornal e, se for possível, até processar, porque diz que não tem essa gravação, que é mentira. Fala que vai processar porra nenhuma. Agora, mano, você acha que o cara vai lá no fórum de Besiktas? Não. Eu vou no fórum de Besiktas, vou no fórum de Galatasaray lá pra... Ah, porra nenhuma. Mas, ó... E aí, ô, isso aí. Tem... Eu ia contar pro mano, cara, que aqui embaixo, meu, tem um caminhão, velho. É tipo caminhão pipa. Com óleo, velho. Tem? Tem. Mas o Vieira. Mas indo pra onde? Ah, parou aqui, velho. Ô, mano, olha. Esse caminhão já tava estacionado no MASP há um mês e meio. Só tava esperando a ordem de subir ali. Só a ordem. Ô, Sombra, agora, quarta-feira, 19h30, lá em Recife, pedreira, hein? O esporte lá. É, pelo menos o Wesley e o Araruna, viu, Motinha? Não, agora é Corinthians. Não, você já começou São Paulo? É Corinthians. É Corinthians. Deixa eu falar a parte boa, depois Coringão, Coringão. A parte é. Não é que no programa já traje. Quem leva a naba fala por último. É mais tempo. Por isso, né? Mas enfim, então quer voltar, mano? Então fala do Corinthians aí, ó. Vamos ao líder. Tá o hino do Corinthians no ar. Vamos ao líder. Fala do líder, né, pô? Hã? É o líder, isso aí, ó. Do líder, né, pô? Exatamente. São 19 jogos já, né? A desconfiança aí diminuiu bastante do time do Corinthians. Sim. E tá aí, segue firme na frente. Você surpreendeu? Tá surpreendendo o Corinthians, mano? Pra você ou não? Não. Nem um pouco, cara, nem um pouco. O time do Corinthians é um time aí que muitas pessoas falavam mal no começo da temporada, muitas pessoas aí desacreditavam da força do Coringão, mas o Corinthians aí, cada rodada, tá buscando aí o seu caminho, o Corinthians aí nas mãos do Carilli, tá realmente aí se encontrando no campeonato, e ontem não foi diferente. Pegou o São Paulo, que é o único rival direto aqui na cidade que não conseguiu vencer o Corinthians ainda na arena, diferente do Palmeiras, que já conseguiu uma vitória, o Santos também. Uma não! Ei, uma sim, que valeu foi nós uma. Temos duas aí, filho. Que valeu foi duas, uma. Ó, duas vitórias. A outra Corinthians cedeu. Não, senhor, duas vitórias e uma cedeu. Que nós arrancamos a cabeça de você numa semifinal de Paulista. Então ali foi empate. Lá foi empate, o Comédia. Empate. Veio o pênalti quanto foi? Empatado. E nos pênaltis. Agora com relação aí ao time do Corinthians, o Domênico Gatto. Sim. Realmente é como se fosse a Gisele Bündchen. O Corinthians é a Gisele Bündchen. As pessoas tentam achar um defeito, mas não encontram. Não. O time do Corinthians é o time a ser batido. É verdade. Domênico, o Romero. O Romero, que é um cara extremamente criticado pela mídia antes, é um cara que tá dando conta do recado. É um cara que tá passando o babão geral. Mano, e agora eu não vejo aí o seu Ale Oliveira, tá certo que é um covarde, que esperou até o último minuto pra ele poder... Pois é. Esperou até o último minuto pra poder elogiar o cara. E não elogiou. Não elogiou porque é um covarde. Eu, bundão. Mano, vou dizer pra você uma coisa, viu? Depois que o Alê... Amigos, prestem atenção. Depois que o Alê começou a falar do Romero, nossa, ele começou a marcar gol e começou a jogar pra covarde. Caramba. E o... Quem é covarde? Quem chegou aqui, ó. Quem tá aí, né? Quem que é covarde? Covarde! Quem é covarde? Quero falar com o covarde. Ele não tá aqui ainda. Tá aí, não tá aí. Não, pera aí. Ah, o covarde não veio? Ah, colou. Você tá falando de mim, porra. Não, você não. Você é um cara fora de série. Mas na hora que o... Na hora que o Romero fez o gol ontem, a arena inteira gritava: "Ei, Alê!" Não, para, vai tomar caju. Suco de caju, pode ser? Não pode ser. Olha, o Alê não deve estar nem sentando hoje. Ô, Domênico, se a gente parar pra analisar, ó, o primeiro gol. Primeiro gol do Corinthians, cara. Primeiro. Foi uma jogada espetacular, tá certo? O Marquinhos Gabriel dá um lançamento ali na medida. O Romero já domina a bola, driblando o goleiro do São Paulo e faz o gol. O segundo gol, se a gente parar pra analisar também, foi uma jogada muito bonita na qual o Romero participa. Ele enfia uma bola ali na direção do Jô. O Jô vai na direção do goleiro do São Paulo, chuta, o goleiro defende. No rebote, o Gabriel faz o gol. Mas o Romero também participou da jogada. No terceiro gol, foi uma tabela ali que me lembrou ali o RG, que não me deixa mentir. Parecia Pelé e Mengal. Cadê o momento? Para, mano. Jackson menos Romero. Também, né, mano? Não é verdade. Você tá louco? Que coisa, né? Não, mano. Vocês estão malucos. Mano, você tá louco. Não, então, mas eu vi naquele filme Pelé Eterno. Ah, entendi. Inclusive, o gol mais bonito do Pelé, Sombra, foi feito no PlayStation, né, velho? Olha, mano, é verdade, respeito. É o gol que ninguém viu. Respeito com o rei. Pelé, só não gravaram o gol mais bonito. Mas, enfim. Respeito com o rei. A tabela, eu tenho respeito, ele não tem com o neto dele, mas enfim. O negócio é o seguinte, com relação aí a esse terceiro gol do Corinthians, aí, ou pelo menos o pênalti que acabou sendo convertido no gol, a jogada que antecedeu o pênalti entre Romero e Jadson foi uma jogada espetacular, uma jogada muito bonita. Então o Romero, ele não é esse jogador cabeçudo que muitas pessoas na mídia, principalmente na mídia antes, pregam. A torcida do Corinthians também, boa parte que não gosta do Romero, deveria rever esse conceito. Porque o Romero é um cara de grupo. O Romero é aquele cara que muitas vezes ele corre para que o Jadson e o Rodriguinho, que são os jogadores que têm mais qualidade, possam ter mais liberdade dentro de campo. Então eu acho que tomara que essa partida aí contra o São Paulo, e assim como a partida que ele fez contra o Santos também, sirvam como um divisor de águas para o Romero dentro do Corinthians. Porque é um cara que, na minha opinião, está sendo injustiçado quando criticado da forma como ele vem sendo. E Benjamin, e para quem falou que o Corinthians também era favorecido no Campeonato Brasileiro, se a gente parar para pegar aqui o retrospecto, ó, Corinthians contra Chapecoense, Vitória e Atlético Goianiense, de três adversários mais fracos, o Corinthians ele fez 7 pontos. Quando pegou lá, vamos lá, Santos, Vasco e São Paulo, que são três adversários fortes aqui no cenário nacional, o Corinthians fez 9 pontos. Para, mano. Para que você tá humilhando o Domênico. Qual a cara de bunda que tá o Dodô? Não tô nem aí pra vocês. Tá sim. Vocês não pegaram ninguém tá até sim. Agora. Para. Pegou o Santos. São Paulo, Vasco. São Paulo, Vasco. Desgraçada aí. Vasco uma porcaria também. Nossa, inveja mata. Pegou, né? ninguém. Vocês vão pegar mesmo. Inveja mata. 5 dos 6. Pega o. Hora de pegar o Grêmio, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Flamengo, aí vocês vêm falar. E o, esse o papinho aí. É, os três que ele falou, 13º, 15º. Calma, acabou o campeonato? Acabou o campeonato? Ah, ué, quer dizer, pra você, então, ué, esses times não significam nada. Eu, São Paulo, eu aposto Santos, que Vasco. O time do Corinthians não é campeão ainda. Não é porque vocês estão na frente que vocês vão ganhar, não. Mas não, vai ser o Vitória da Bahia. Ô, prego, só faltam mais 32 rodadas. Ah, nossa, nossa, pouca 32 coisa. É nada. É nada, Domingo. Quarta-feira. Quarta-feira, mais um jogo na Arena. Né, dessa vez o Cruzeiro. Com grandes chances aí de vitória novamente, porque o Cruzeiro tá... Caraca, hein, mano, vocês estão numa fase voando e vão pegar um adversário que vocês ganham direto, velho. É freguesaço. Pois é, tomara que o Corinthians consiga mais uma vitória aí, vai ser importante pro Coringão. Boa. Só falta mais 32, hein, quero ver mediante que vocês vão falar agora. Ô, mano, você acha que o Alê é mediante, então? Pô, ele é o que encabeça. É? O rei da mediante. Caraca, hein, velho. O Alê é o CEO da mediante. É isso. Eu vou te falar uma coisa, sim. O Corinthians hoje tem o melhor futebol praticado no país. Boa, bem. Sombra. Não, eu tô sendo sincero, gente. Ser realista, é isso mesmo. Eu tenho que ser sincero, o time é um reloginho, o time pô, ele apresenta um amadurecimento espantoso. E se você for analisar, ele joga no mesmo patamar de qualidade, talvez com algumas peças inferiores, a época do Tite. É impressionante. Eu não vou dizer assim, puta, é impressionante, você tá colocando no mesmo patamar de Barcelona, Real Madrid. Não, não é isso. Mas, gente do céu, no começo do ano, e quem aqui não chamou aqui de... Era disputa, que é a quarta força, era São Paulo, era Corinthians. Aí fala, o que é? Os caras lá, bicho, puta, tá com o refúgio do Gabriel, do Palmeiras. Aí, Arana, é Balbuena, é Pablo. Romero. Nossa, o Jô, aquele, não sei o que lá. Balada, né? Vou fazer o quê, bicho? Os caras estão jogando muito e eu vou dizer mais pra vocês. O mérito é impressionante e tem que ser dado a esse cara chamado Fábio Carilli. É Fábio Carilli o nome dele? Sim. Ou então pode chamar de O Apóstolo. Aí o outro não vai. Tá vendo? Não pode ficar levantando, velho. Levantou, o cara corta. Meu Deus. É Pepe Carilli. A outra. Nossa, velho. Mas era o Motinha. Salame aí, bebê. Ô, Motinha, vou te falar, cara. Vou te falar. Fala. Se no mundo tivessem mais pessoas como o Carilli, que fazem tão bem o que ele faz, eu tenho certeza que já não existiria mais a doença como, sei lá, câncer, essas coisas que tem por aí. Tá maluco, já teriam descoberto. Mano, fala besteira. O Carilli é um monstro. O que ele faz, o cara é um monstro. Calma. Cara. Ele é bom. Calma. Ele é um bom profissional, pô. Conseguiu fazer aquilo que ninguém esperava. O Sombra não tava aí. Ô, Dodô, vou abrir a geladeira aqui, vai ser igual a Porta da Esperança. De novo? Vai de novo? Eu vou ver se tem coisa na geladeira. Mas hoje deve ter, Põe a música. Nossa, o Benjamin é tão burro que ele tava saindo aqui da mesa com o fone no ouvido, ele achou que era o Eilers. Ele tava levando a mesa pra baixo. Não, o Benjamin é burro, mesmo, índio, velho. Né, Benjamin? Benjamin é um gênio. Nossa, é verdade. Agora é hora do tricolor, né? Agora é. Bota chinês! Que coisa, hein? Eu bati, botei na porta de trás. E não tem time nesse mundo que eu espanque mais. Estádio 97. Eu vi o Maicon dando passe errado. Lucão perdido igual bandido tatuado. Eu vi Taquera pegando fogo e São Paulino desolado. Eu ri, eu vi o Cícero ficando de joelhos. O Militão com a boca cheia de pentelhos. Eu vi o Ceni tomar gol mais de 100 vezes no nosso alvinegro. Eu vi, eu bati, botei na porta de trás. E não tem time nesse mundo que eu espanque mais. Ouvi os gritos de que o Jô era o cara. É Deus no céu e Carilli novo papa. Vi o São Paulo perdendo aqui de novo e se boando em nossa casa. Eu vi Romero mostrando qualidade. Chupa Leangel da show de habilidade. Vou rir dos bambis caindo na tabela. Série B é realidade. Vou rir. Ai, ai, malditos! Ai, ai, ai. Malditos! Hein, a música merece um prêmio, hein? Ô, mano, um prêmio, você viu isso, mano? Malditos. O Carilli. Não, mas ô Motinha, fala a verdade aí pro nosso ouvinte, cara. Toda vez antes de dormir, você dá uma olhada aí dentro do guarda-roupa, embaixo da cama, pra ver se o Corinthians não tá lá. Eu posso falar, mano. Não tô mais nem aí, velho. Ah, não. Aí, Domênico. Aí, Domênico, jogou a toalha. Tá louco, jogou a toalha. Ô, Mota. Velho, é um bando de cagão. Ah, não, juiz. Não, fala sério, velho. Calda cheia. É um bando de cagão e eu não me conformo, velho. Colou aquele handicap na hora que vocês empataram ali. Eu falei, os caras vão pra cima, vão virar isso aí. É, pra cima o quê? Aí, bando de cagão. Mas, seu Bento, diz aí, quais são as desculpas do dia? Os factoides. Não, Sombra, desculpa é com vocês. Mas que borraram todos. Não, desculpa que costuma dar são os caras que estão lá uns 8 anos, 10, né? É, então, mas ó, voltou o Wesley e o Araruna. Wesley! Nossa, jogo difícil também, Pedreiro, Sport lá, quarta, 19h30. Com o Luxemburgo? Não ganha mais nada. É, e o... Não ganha nada isso aí. Só quem não volta ainda é o Michael e o Thiago Mendes. Ainda estão fora da equipe aí mais um tempinho. Aliás, só um adendo. Falamos do Sport que não ganha nada, vai falar do São Paulo já. Mas você viu quem está em último lugar? Paranaense. Atlético Paranaense. Quem é? Quem é o comandante? Quem é o técnico? Quem é? Bebê. Ah! Mas chegou agora. Tem um chegou jogo agora. Quem chegou jogos. Faz tempo lá, filho. Dois jogos. É! Mandei uma coisa ruim pra lá, filho. O Palmeiras fez mal pra ele. Ele tava numa ascendente. É, o Palmeiras, sim. É, fez. Palmeiras fez mal pra ele. O cara é ruim, rapaz. O agora vai ficar doidinho, coitado. Ele é ruim. Mas olha, o mais importante disso é o seguinte. Faltam 37 pontos pro São Paulo, né? Nossa, 37. Pra não cair. É isso, mano. Aí... Então, vamos como focar assim, em casa, tem que ganhar todos em casa. Você tá louco. Ué, não ganha fora, velho. Tá não vai cair. Pô, Benja, pelo amor de Deus, um time que entra com três zagueiros e o Lugano não jogar, é uma besteira do tamanho do mundo, pode falar o que quiser. O Ceni ter escolhido, peraí, Domênico, ter escolhido o Douglas, um cara que não jogava 13 jogos, 13. E aí coloca o cara e fala, não, porque o Lugano é bom pra ficar na sobra. Pelo amor de Deus, o Lugano não pode ficar fora de um time que tem três zagueiros. O Lugano não errou esse ano. É impossível isso. Mas, Roberto, você acha que cai? Não. Não cai, gente. Ó, eu posso falar um negócio sem zoeira, sem sacanagem agora. É que eu vou falar, o Mota já vai xingar. Não vou xingar nada, Benja. Pode falar o que você quiser. Eu também acho que o Rogério, nesse negócio dos três zagueiros, eu acho que ele errou. Eu não teria feito dessa forma. Mas, ó, vou te falar, o estilo de jogo do São Paulo já está diferente do que era. Verdade, verdade. No Campeonato Paulista, eu vou te falar, eu achei o São Paulo assustador. Ontem, é um time que tocava mais a bola, um time que no segundo tempo, tudo bem, o Corinthians recuou, o São Paulo meteu um sufoco. Agora, eu não acho que é pra tudo isso não ainda. Agora, em relação aos três zagueiros, eu também concordo com você. Não, só. Absurdo, velho. O Lugano... E olha... É que, ô Mota, desculpa, só pra terminar, desculpa. É que eu vou, não, juro que eu não vou zoar, meu. É que o torcedor de São Paulo, ele fica puto demais com esse negócio de perder pro Corinthians. Então ele não consegue ver se tem alguma coisa positiva. Eu não vi nada. Eu tô falando sério. Benja, você tem razão. Diga. Eu acho que você tem razão. Acontece que é um pouco maior a tragédia. É um pouco maior a tragédia porque o São Paulo não vem ganhando do Corinthians fora de casa, como não vem ganhando do Palmeiras também. E aí... Você entende o que eu estou dizendo? Então a coisa fica muito complexa. Quando a gente fala assim, eu queria ser um pouco rápido a respeito do assunto, é difícil porque você não consegue ser rápido. Muito complexo. Você não consegue ser rápido. É muito, então. Infelizmente você não consegue ser rápido. Bom, vamos lá. Muito do que acontece hoje no São Paulo, a gente sabe. Se o São Paulo tem muita dívida, se o São Paulo tem alguns jogadores com deficiência técnica, se o São Paulo tem N problemas aí para colocar um time melhor em campo... Vende jogadores. É óbvio que o São Paulo vem sendo mal gerido há muitos anos. Muitos anos. Né? Então, atingiu um ápice da dívida 2 ou 3 anos atrás, e a gente sabe que dívida não se resolve da noite para o dia, a não ser que você tenha um Paulo Nobre na sua vida, né? Sim. Que chega lá e banca o negócio, aí você extirpa a dívida, elimina do jeito fica que... Fica tranquilo para fazer o trabalho. Né? E fica tranquilo para fazer o trabalho. Muito bem. Ok. Aí você fala assim, pô, mas teve uma eleição, não trocou, de repente se tivesse um comando novo no São Paulo, um fato novo, poderia melhorar. Eu vou ser sincero para vocês, e como eu já disse, eu não tenho apego político com ninguém, eu sou realmente isento de conluios políticos, não tenho rabo preso com ninguém. Porque, viu, Mota? Porque para poder chegar no microfone e falar aquilo que pensa, antes de mais nada, é bom que você não tenha amizade com lado nenhum. Você não tenha rabo preso com ninguém. Exatamente. Então, porque quando, a partir do momento que você passa a ter amizade com alguém, você vai, e isso influencia. E influencia mesmo. Então, queria deixar muito claro isso. E também o fato de dizer, ah, mas se fosse o Pimenta, não sei o que lá, não sei o que lá, lá, lá. Ninguém me garante também que a coisa fosse melhor, que puta, agora nós teríamos... Ninguém me garante. Ou seja, de uma forma geral, eu acho que o São Paulo hoje, já de algum tempo, ele tem os mesmos problemas de Palmeiras, de Corinthians e de Santos. Aí, tá, isso é um problema político que a gente vem falando há muito tempo aqui. Agora vamos falar de jogo, vamos falar de futebol, de campo. O Corinthians está jogando um belo futebol. Alguns anos atrás, era o Santos jogando um belo futebol. Vocês vão me dizer que Corinthians e Santos, politicamente, são melhores que o São Paulo? O que eu acho que acontece é que chega lá na hora da comissão técnica, que envolve preparação física, fisiologia, que envolve gerência de futebol, diretor de futebol e treinador, esses times, com todos os problemas políticos, conseguiram ter pessoas melhores administrando o futebol. E o São Paulo ficou para trás. São Paulo perdeu todo um time de fisiologia importante, de preparação física, etc e tal. São Paulo ficou brincando aí de... Como é que é mesmo? Baresi de técnico. São Paulo começou a achar que era o melhor do mundo. Começou a achar, não, agora põe o Baresi, põe o Baresi. Doriva. Você entendeu? Então, na hora H, o que vale, com todos os problemas políticos que você pode ter na vida, dentro de um clube, na hora H, o que vale é quem manja de futebol. Quem manja de futebol. Quem tá lá embaixo, né? Exatamente. E o Santos lá, com a sua base e os seus caras lá do futebol, tinha um nego que manjava de futebol e fizeram o Santos campeão de muitos títulos recentemente. E o Corinthians, a mesma coisa, porque o Corinthians não é nenhum mar de rosas, não. A gente estava falando de presidente correndo risco de impeachment algumas semanas atrás. A gente está falando de time, o Corinthians é muito mais endividado que São Paulo. A gente tá falando do Corinthians que recentemente aí com atrasos de salário. Então, você tem que ver que na hora H, o que vale é bola jogada. E eu digo mais, se chegasse no começo do ano e falasse assim, olha, o São Paulo vai entrar em campo, olha, não tem Prato, não tem Gilberto, não. É o jogo centroavante de São Paulo. Quem que é? O Rodriguinho. Sabe aquele Rodriguinho que não tava bem, veio do América, não veio bem, foi emprestado pro Grêmio, aí voltou... Já viria abaixo já. Você entendeu? Ah, o Gabriel, olha, eu não quis nem o Palmeiras que escalar com o Gabriel, né? Ah, vai subir da base o Arana, lateral esquerdo. Se esses caras estivessem no São Paulo no começo do ano, o torcedor do São Paulo ia ficar indignado. E também não dariam certo no São Paulo. Porque provavelmente não dariam certo. Assim como eu me arrisco a dizer que se Prato, se Marcinho e se N jogadores que ontem estiveram em campo pelo São Paulo estivessem no Corinthians, o baile em cima do São Paulo ia ser igual. Porque o São Paulo tomou 20 minutos de baile. De baile. Perdido, né? Time perdido, então. Então é o seguinte, tem problema político? Tem. Tem problema de dívida? Tem. Todos têm. Todos têm. Só que o futebol, você tem que dar na mão de quem entende, de quem sabe treinar, de quem sabe preparar. Você tem que dar na mão de nego capaz ali. E o Corinthians hoje tem nego capaz cuidando do futebol, sim. O Carille fez um puta estágio com o Tite. Mostrou, talvez internamente, que era um cara preparado. E o Carille deu um show. Ontem a grande diferença, estava no banco. O Rogério é que nem um rapaz. A gente tem que diferenciar as coisas. O Rogério foi um grande ídolo e continua sendo até o fim da história. Quem será? Um dos maiores, se não o maior ídolo da história de São Paulo. Só que se você vai analisar ali o jogo ontem, esquece quem está no banco de cada time. Por que não aproveitou e não pôs o mesmo time em campo? Não foi inventar lá Douglas. Então, aí, 13 rodadas o cara não jogava. O cara não tem ritmo de jogo. Douglas, cara. E falou que foi por causa da velocidade do Corinthians. Como e embora é que um tenha ritmo? Feito apenas 8 partidas no ano, o único zagueiro de São Paulo que não falhou no ano foi o Lugano. Aí o que, que adianta o Rogério vir na mídia e falar que quer a renovação do Lugano se o Lugano não joga. Aí tem que dar razão pra diretoria. Sim. Que não quer. Aí o presidente hoje deu uma declaração que tá esperando o Rogério definir se quer o Lugano ou não. Porque o Rogério fala, não, o importante, o Maico, você, que é isso, cara? Que você tá achando que você é maior que o São Paulo, rapaz? Vergonha na cara, meu! Olha, toma vergonha na cara aí, ô mané! É crise mesmo. E é crise mesmo, é crise. Absurdo, mano. Que é isso? Não joga toalha assim, que senão não tem graça zoar. Não. Jogar toalha era nem vir aqui fazer o programa. Jogar toalha era falar assim, passa, não vou falar porra nenhuma. Que é isso? É uma vergonha. Vocês estão jogando a toalha. Departamento de futebol do São Paulo não é de hoje. Tá lutando pra que melhore. Não é de hoje. É uma vergonha. Nunca tem nego da bola cuidando dessa porra. Nunca tem. E o Rogério, já não adianta. Todo o apreço, toda a idolatria que nós temos por ele. Mas o Rogério é um rapaz que acabou de tirar carta e o carro já tá todo batido. Vocês acham que nego que tira carta não bate carro? Nego que tá dirigindo pela primeira vez no ano, bate carro. Só que ele tá aprendendo na prática. Daqui a um ano, talvez ele vá bater menos o carro. Só que você dá um carro menorzinho, né? Não dá um Nissan pro cara logo de cara, né? Nós estamos com o Nissan todo amassado. Pô, novo. Eu concordo com o Benjamin, que de certa forma, pode ser que seja um São Paulo mais estável. Inclusive, ele apresentou um São Paulo mais estável no jogo contra o Palmeiras. Já saiu daquela ideia do ataque total. Mas pera aí. Primeiro que você faz essa barbaridade aí na defesa. Mete quatro zagueiros, porque o Militão é zagueiro. É zagueiro. São Paulo ficou sem meio de campo. Sombra, não pode. Prato tava voltando. Não é isso, Mota. O Prato parecia um meia. Eu assisti o primeiro tempo com o Sombra, a gente assistiu no teatro ali, inclusive. Cara, um time ajeitado que nem o Corinthians não pode ter dois caras no meio campo. Era Jusilei e Cícero, Mota. O meio só. Não, e o nego que olhando o Corinthians jogar, chega junto. Quebra essa bola, pô! Ontem faltou. Ontem, o pessoal fala que raça não ganha jogo, mas ontem faltou. Faltou sangue nos olhos. Faltou. E vou te falar mais. Faltou. Vou te falar mais. Faltou sim. Eu sei que nego vai achar ruim, etc e tal. E o mano falou de brincadeira. Até os 15 minutos do primeiro tempo, tava tudo cagado. Tava mesmo, tava se borrando. Os caras se borram. Corinthians com todo envolvimento, tocando bola. Olha, toca pra cá, toca pra lá, não tá mais comigo. O São Paulo assistiu. E com quatro zagueiros, dois negros no meio de campo. Isso é a maior... Como que eu posso dizer? Isso é o maior atestado de como que eu posso dizer? Não tá apto pra ser um treinador. O lance de você chegar lá, meter quatro zagueiros, dois negros no meio de campo, sendo que só um é um jogador que pode ter uma saidinha ali, que era o Cícero, que foi uma partida ridícula, né, seu Cícero? Horrível. Aí joga com três negros no ataque e o resto lá encostado na área. Pior! Quem que vai servir os caras? Com três e quatro zagueiros, o nego ainda quer brincar de fazer linha burra. Burra o treinamento que aconteceu com esses caras! Você tá louco? Com três zagueiros, toma a bola nas costas? Já joga com três que é pra ter o nego da sobra? Como que toma a bola nas costas? E Lucão, muito infantil, hein? Então, jogou em linha, né, Sombra? Jogando em linha. O São Paulo tava jogando em linha. Com três zagueiros jogando em linha. Ainda foi em cima do zagueiro que tinha que estar na sobra. Ô, mano, a gente não faz isso no videogame, mano. No videogame a gente não erra assim. Então não venham me dizer, não, porque problema político eu não nego. 10 anos de... 7, 8, 9, 10 anos de competência administrativa no São Paulo. Só de nego que em tese tem vontade. Porra, precisa de nego bom da bola, caramba. Ora as bolas, será que eu vou botar de voz padrão aqui da Energia 97 um gago? Não, é um cara que tem boa voz. Então o São Paulo hoje é um time intermediário, não é um clube, o clube é grande. Mas o São Paulo tende a ficar muito tempo como um time intermediário se continuar com essa metodologia aí. Não ponham culpa nas dívidas. Porque o Corinthians tem muito mais dívida que o São Paulo, seu Leco. Só que tem nego competente no futebol. Tem nego da bola no futebol. Todos incompetentes, vocês. Calma, Sombra, tô preocupado com a sua saúde, cara. Calma. Minha saúde tá boa, viu? Tira sarro aí, ô... Trouxa, para aí, ô... Minha saúde tá boa, viu, mano? Vai zoar mesmo aí. Minha saúde tá boa. O coração que tá ruim. Tá boa. Mas nego fica jogando culpa só em dívida, isso aí não cola, não. Eu falei quinta-feira isso aqui, Sombra, os caras queriam me matar. Não, porque não tem a ver, assim... Não é só isso, não. A gente vê time com menos condições financeiras que o São Paulo e consegue resolver a situação. Com trabalhos melhores, cara. Sim. Que isso? Entendeu? Contratação, tudo. O cara, os caras conseguem se arrumar. Mano, beijo. É, mas não esquece que o São Paulo... Chapecoense, beija, Ponte Preta, o próprio Santos. Não esqueça que o São Paulo fez a melhor contratação do ano, que foi o Prato, hein? Ah, e o cara, mas ninguém, só não resolve, ninguém, né, beija? E os caras vêm buscar a bola na intermediária, beija, pra jogar. Não, eu tô discutindo outra coisa, pera só um minuto. Ninguém imaginava o Lucas Prato no São Paulo. O São Paulo foi lá sem ninguém saber e foi lá e anunciou o cara. Eu sei, beija. O São Paulo contratou o Neilton, que foi um jogador que no Botafogo, ano passado, jogou muito bem. O São Paulo contratou o Wellington Ney, eu não gosto. Quando contratou, todo mundo falou, pô, Wellington Ney, que bacana. O São Paulo trouxe o Jusilei, que na minha opinião, joga muito. Mas, Benja, o que você está dizendo? Mas, Benja, você tem toda a razão no que você está dizendo, e é que você não entendeu o que eu quis dizer. Você tem toda a razão. Porque o futebol... Não, é que não, imagina. Nada a ver. Eu percebi um pouco, ele falou... É que eu acho que talvez não tenha sido claro. O problema aí é que o São Paulo deixou o futebol na mão de pessoas que não têm tal capacidade. É isso que eu quero dizer. Eu estou dizendo que o Corinthians, com muito mais dívidas, tem um time jogando muito melhor. Sombra. Sombra, desculpa. Quando o Corinthians começou o campeonato e perdeu o Florida Cup, as pessoas falavam que era um absurdo o Alessandro ser diretor de futebol do Corinthians, que ele não sabia contratar. Quando o Corinthians trouxe o Flávio Adalto, todo mundo desceu o pau, falou, pô, contratou o Flávio, trouxe o Flávio Adalto porque ninguém quer assumir o cargo e botaram o cara lá para ser rainha da Inglaterra. Isso é verdade também. Né? É, quando o Roberto trouxe o Jô, o mundo caiu na cabeça dele. Pá! Corinthians está de sacanagem. Aí era pedido de impeachment na segunda, aí era pedido de abrir conta do estádio na quarta e bababá. De repente, a coisa mudou. Então, pode pegar os programas aí, ver se a galera lembra que todo mundo descia o pau em Alessandro e Flávio Adalto. Mas pô, o Edu Gaspar foi embora, não tem ninguém no nível do Edu. O Jô, e pô, tá trazendo não sei quem. Pode ver, eu tô errado? Não, você tá certo, mas o que eu quero dizer é o seguinte. A gente tá falando que não é. No começo do ano, você dizia que o time do Corinthians era melhor que o de São Paulo? Eu dizia que, pra mim, eu falava que eram times do mesmo nível. Então por que um time apostava... com tantos problemas... Eu vou ser sincero, eu não apostava nem no Corinthians e nem no São Paulo. Tá, então temos que dar méritos à comissão técnica do Corinthians, que está se mostrando muito mais competente que a do São Paulo. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, Benjamin. Esqueça que era o Rogério ontem no banco. Se fosse o Zezinho da Silva no banco do São Paulo desde o começo do ano, qual seria a sua opinião sobre o trabalho no futebol do São Paulo? Esqueça. Não, esqueça. Não, mas eu não acho que o trabalho do Rogério Ceni tenha sido bom. Eu falei isso faz tempo. Eu não acho que tenha sido bom. Eu nunca falei que tenha sido bom. O que eu acho só em relação ao jogo de ontem, apesar de mais uma derrota, mas teve muito mais falhas individuais que as falhas no coletivo. É só isso que eu falei. Agora, se você perguntar pra mim, você acha que o trabalho do Rogério tá sendo bom no São Paulo? Não, eu nunca falei que tá. E você concorda que se fosse o Zezinho da Silva já teria caído? Faz tempo. Se não tivesse caído, estaria na ponta do trampolim. É. Mas isso eu não tô discordando de você. Ô, Benja, o São Paulo virou um clube. Vem cá, e se não fosse o Cuca no Palmeiras agora? Se continuasse um outro Eduardo Batista, também não tava na mesma situação? Sim, mas o Cuca acabou de sair como campeão brasileiro e ele não, tem... Não, eu falei que se não fosse o Cuca, tá aí também. Palmeiras não tá jogando bem. Palmeiras, por enquanto, ainda faz uma campanha ruim no brasileiro. Mas tem crédito, né, Benja? Como técnico. Ah, então crédito. O Roger Machado, que eu não sei porque todo mundo endeusa tanto como Roger. Ah, mas eu nunca endeusei, não. Eu também não. Roger Machado. O Roger tem um timaço na mão. Tá aí, ó, o Atlético também não joga nada. Benjamin, em suma, o São Paulo, nos últimos 7, 8 anos, não apresentou mais capacidade de ser campeão de qualquer coisa. ele não apresentou mais tal capacidade dentro do panorama do futebol brasileiro, porque perdeu bons profissionais, porque não soube mais colocar os pingos nos is, porque não soube mais colocar os bons, os melhores. Quando você quer ser o melhor, você tem que ter os melhores. Ou então você aprender que tem boas peças e que esses serão os melhores. São Paulo nunca mais. O São Paulo passou a viver, sabe do quê? De festa no Morumbi para repatriar jogador. Então São Paulo passou a ser... São Paulo faz festa para receber Luiz Fabiano no Morumbi. Que são fatos para gerar alegria do torcedor, porque não consegue mais... Aí é festa para receber Lugano no aeroporto, é festa para se despedir de Rogério Ceni. Essas são as únicas alegrias que a direção de São Paulo consegue proporcionar hoje para a torcida de São Paulo. A única é repatriação de jogador velho, é despedida de jogador ídolo, porque de resto o torcedor do São Paulo não tem mais alegria nenhuma. Para fazer festa é mais fácil, né, do que você colocar gente capaz e fazer o time campeão de novo. Ah, eu tô discordando de tudo em você hoje, Sombrinha. Mas por quê? Sombrinha tem razão. Mas é normal, cada um tem a sua ideia. Não, olha aqui, olha. O que São Paulo ganhou nos últimos tempos, Benjamin? Não, isso eu não vou discutir. Faz parte do pacote, é o que o Sombra tá falando. Mas o Benjamin foi eliminado no primeiro semestre de 3 campeonatos, Benjamin. Peraí, olha aí. As perspectivas eram ótimas, depois ficou uma tragédia. Eu não vou discutir aqui, cada um tem um gosto pessoal. Claro. Gosto é gosto. Mas, São Paulo trouxe o Ganso. Foi, na época, uma contratação bombástica. Todo mundo se empolgou. O São Paulo trouxe o Luiz Fabiano. Foi uma contratação bombástica. Todo o torcedor de São Paulo ficou feliz. Tinha 40 mil pessoas no estádio? Ué, isso faz parte do marketing. Agora, se depois não deu certo, trouxeram o cara certo. Ué. Mas o Benja, o São Paulo trouxe. O São Paulo trouxe naquela troca com o Corinthians. O torcedor de São Paulo não queria saber do Jadson. São Paulo trouxe o Pato. Disse, o Pato do São Paulo jogou bola. Beija, eu sou torcedor. Mas são pontuais, você tá falando de coisa pontuais. Tá bom, então não vamos lá, coletivo. Você quer pontual? Eu continuo pontual. A diretoria do São Paulo descobriu o Maicon, que ninguém sabia. É que hoje o cara tá mal, aí todo mundo desce o pau. O Maicon era aí, idolatrado, God of Zaga aí. Mas era o idolatrado. Pô, São Paulo achou... Ué, mas Beja, o São Paulo mas achou... Mas é pontual, Beja, não é o coletivo, não é, gente, o planejamento. Pontual. Não, peraí, porque o São Paulo pode não ter acertado no treinador. Agora, as diretorias têm contratado. Ô, Benja, você tem razão em parte do que você está falando, e eu dou uma palavra. Deixa eu só te perguntar um negócio. Diga. Quando o Corinthians, ano passado, trouxe, a pedido do Tite, Giovanni Augusto, Guilherme, Marquinhos Gabriel, todo mundo não elogiou? Concordo. Chegou na hora de jogar, o Marquinhos Gabriel foi uma desgraça, o Guilherme foi uma desgraça, o Giovanni Augusto foi uma desgraça. Ué, mas eu posso dizer, todo mundo elogiou. E será que as contratações mais que equivocadas de Oswaldo Oliveira e Cristóvão não tiveram responsabilidade na desgraça que foi o futebol do Corinthians no ano passado? Ô, Benja... Eu não acho que foram as contratações, acho que foram escolhas... de treinadores errados que não deram certo. Mas é isso que eu queria chegar, Benjamin. Falou a mesma coisa. O São Paulo contratou Luiz Fabiano. Sim, mas as contratações que o São Paulo fez, ô Vieira, não falei a mesma coisa, não. Mas o Benja... O São Paulo, nos últimos anos, fez contratações... Ué, agora, eu não tô falando de escolha de treinador, é uma outra história. Agora, das contratações não foram feitas contratações erradas. Mas a minha crítica não é no todo das contratações, Benjamin. Eu tava explicando aqui... A minha crítica é quanto todo do departamento de futebol do São Paulo, Benjamin. Não vamos esquecer que, junto com o Luiz Fabiano, nós tínhamos um diretor que é dono de fábrica de remédio. Entende o que eu tô dizendo? Um futebol não é só contratar jogadores. Eu vou dar um exemplo muito simples, muito simples. A seleção brasileira estava na mão do Dunga. A seleção brasileira tem um presidente que é horroroso, que é o Marco Polo Del Nero. A CBF é um absurdo. Um lixo. Tá cheio de problema com cheio de problema com pra Polícia todo lado, Federal e, tá certo? E por aí vai. Muito bem. A seleção brasileira tinha o Dunga no futebol e o seu timinho administrando. O que, que a gente começava a falar do futebol da seleção brasileira? Todos nós, eu não sei você, mas alguns de nós, a gente falava assim... Não vai nem porque pra os Copa. Porque os caras não vai pra Copa, tá com a barriga cheia, jogador não quer mais saber de seleção brasileira, não tem mais amor à camisa. Catado. Pôs a pessoa certa no lugar certo. O que aconteceu? E o elenco era 80 ou 90% mesmo. O elenco é igual. Então, eu não discuto. Benja, eu fui um dos caras mais defensores da contratação do Ganso. Eu adoro a contratação do Prato. E acho que o Luiz Fabiano também era importante. Que não adianta eu dar um monte de jogador na mão de uma comissão técnica que não tem punch de futebol. Nós, Benja, a gente no ano passado teve que trazer de volta o Marco Aurélio Cunha para administrar o futebol do São Paulo por 3 meses para evitar uma queda. Pessoas como o Marco Aurélio Cunha, pessoas do nível dele, ou ele, ou pessoas do quilate dele, fazem falta na comissão do São Paulo. O São Paulo tem um preparo físico que há muito tempo a gente vem falando que cansa. Mas nesse sentido, eu não estou discutindo. Mas se você for pegar o Palmeiras... O Palmeiras bateu cabeça durante um tempão aí para escolher um treinador. O Corinthians bateu cabeça. O Corinthians conseguiu achar um treinador na época que foi o Mano Menezes, que deu uma linha, depois veio o Tite e ficou nisso. Mas pode ver, a maioria dos clubes bateu. O São Paulo, desde que o Muricy foi embora, o São Paulo não conseguiu acertar um treinador. Não é só a diretoria, não é só a diretoria de futebol. Porque se você for ver, os jogadores contratados sempre foram jogadores bons. O São Paulo agora, nesse último ano, botou a molecada da base pra jogar, que era uma reclamação que todo mundo tinha. Pode ver, você pegar as contratações de São Paulo... Mas, Benja, você sabe que... E aí tá vendendo tudo. Ô, Vieira, ô, Mota, vender. Vender, vai vender, não tem jeito. Ué, esse time supercampeão da base... Clube não tem dinheiro, você acha que o Corinthians não vai vender daqui a pouco? Ô, Benja, eu entendo, cara, eu entendo o que você tá dizendo, contratou muito jogador. Pega depois do Muricy, Sombra, faz a lista, sei que tem memória boa aí. Teu HD tá cheio, tá vazio. Pega aí, desde que o Muricy saiu, veja qual treinador, veja quantos treinadores São Paulo trouxe e qual que, pelo menos, fala, não, isso foi bem pra caramba, não tem. Tá. Então, quem e é culpa de deles que foi contratado? É. Qual deles que foi contratado que você falou assim, não, esse é bom? Me diz um. Não, nessa daí você tem razão, Sombra. Eu discordo do Benja também. Pera, deixa eu só falar um. Eu vou falar um que. Eu vou é falar... muito fácil falar isso, não, sendo falar que você não tá na pele dos caras. Não. Sendo zoado todo jogo, não ganhando nada. Ah, não, aí não. Eu vou falar um. Ô, Sombra, eu vou falar um. Quem? Que foi tentado. Eu o entrevistei e ele falou que era verdade. Ele falou, é verdade sim. Quem? O Gustavo, quando foi diretor de futebol de São Paulo, da última vez, tava lá acertando com o Abel Braga. Benja, você falou foi tentado. Eu tô dizendo assim, quem depois veio do Muricy, quem sabe dirigiu porque, o São Paulo? Sabe por que o Abel não... Você sabe por que o Abel não veio pro São Paulo? Sei lá. Porque o Abel tava com aquele negócio lá quando ele saiu do Emirados Árabes, ou do Catar, não me lembro onde foi, e falou, espera um pouco, porque eu não posso assumir agora. O São Paulo falou, não dá pra esperar. O Abel falou que tava conversando, falou, ó, adorei o Gustavo, a proposta era legal. Só que o São Paulo não podia esperar. O São Paulo foi atrás do Abelão. Mas o Luxemburgo não é um treinador que o São Paulo gosta. Mas vamos chegar no... O Mano Menezes teve um problema da outra vez. Aí o São Paulo foi tentar, lá o Osório, aí depois foi pausa. Ele tinha tentado antes Ricardo Gomes. Porque aí eu acho que tem uma certa soberba do São Paulo. Certo? Porque o São Paulo durante muito tempo achou que aquilo, ó, a nossa estrutura, o nosso refis, porque a nossa grama é mais verde que a dos outros, então qualquer cara que chegar aqui dá certo. Aí eu vou concordar. Bom, cada um com a sua opinião, né, Narigudo? Cada um de nós tem o seu jeito de ver aí, cara. Não, pra mim é o tudo. É porque depois... Pra mim é o tudo, Benja. Tudo tá errado. E já vem faz tempo errado. Mota, você é muito talibã, Mota. Há 5 meses atrás, o Corinthians estava tudo errado. Então, tudo era pode um lixo, ser que daqui tudo a era uma porcaria. Tudo bem, Benja. Pode ser que daqui a 5 meses eu fale, parabéns, já conseguiram arrumar. Mas hoje tá tudo errado, Benja. O time do São Paulo é um time fraco, não corre, tem 3 jogadores fantásticos e não consegue fazer desenvolver o time com esses 3 jogadores. Eu não acho fraco, acho um time intermediário, mas que se tivesse gente do futebol comandando o futebol, isso eu falo desde direção, gerente, supervisão, comissão e técnico, poderia estar produzindo mais. O São Paulo mais. Não pode ter no time Bruno, Wesley, se o Bruno tivesse, Douglas... Anota aí, se o Bruno tivesse no Corinthians estava bem. Anota aí. Então, mas hoje no São Paulo não pode ter. Mas você fala isso hoje. Há três meses bem. Atrás eu falava. Não, mas eu tinha esperança. Quando eu via. Quando eu vi o David Neres, quando eu vi o Araújo, quando eu vi o Júnior Tavares, eu, o Renan no gol assumindo, eu tinha esperança, porque dava esperança. É um time que você vê esperança. O time, esse time que eu vejo hoje do São Paulo, eu vejo três jogadores. Eu vejo o Prato, eu vejo o Jusilei e o Renan. O resto, eu vejo uma porcaria, beijo. Não, o Cueva é bom jogador. O Cueva, que tá fora, tá numa fase ruim. O Júnior Tavares é bom jogador. O Júnior Tavares, mas tô falando... Só que você quando a mediocridade não tem, se instala... é maior. Tem jogadores que dentro de um ambiente de mediocridade, cai produção, cai a produção, gente. Você não quer só craque, mas você quer uma qualidade melhor, velho. Bom, vamos tocando aqui o programa. Narigudo. Desabafo, hein? É o famoso ferveu que suco, mano. É, fala do extra. Vai, vamos tomar uma água agora. Eu vou falar. Toma aí uma água. Toma uma água com açúcar. Haja água. Olha. Haja água com açúcar. Meu Deus do céu. O cara precisa tomar represa Billings, velho, pros caras. Vai que melhora, viu? Vai que melhora. Tá feia a coisa, hein? Tá feio. Olha, tá o... Oi, diga, Beto. Ô, Sombra, eu vou falar daqui a pouco, porque o Mano me pediu que ele tenha um recado aí. É que eu tô apertado aqui, então eu vou falar de Bozano, Sombra. Oi, Benjamin, é isso aí. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar aquela corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, amigão, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Esse aqui é bom, hein? Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, cara. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Vai te dar muito mais proteção. E ó, galera, você que for ligeiro, liga aqui no Estádio 97, 3284-7097 e diga o seguinte, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Sabe por quê? Se você disser isso, se você repetir isso que eu acabei de dizer aqui, não é que você concorre, não. Você vai ganhar, cara. Você vai ganhar um kit top e exclusivo desse maravilhoso desodorante Bozano Extreme, tá bom? Então o negócio é o seguinte, galera. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Lembrando que também quem ligar no 3284-7097 e disser todo dia é dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. E detalhe, viu? A corintianada tá pesando aqui, falando... Pô, põe de novo a paródia. Daqui a pouco vamos pôr de novo a paródia, tá certo. Vocês merecem, nós estamos comendo o pão que o diabo amassou. Mas agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Daqui a pouco o Ben já vai falar do extra. Agora nós vamos ao primeiro ouvinte no 3284-7097. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também da Estela Barros Turismo. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Toca Asdrúbal. Vem, Benjamin, vem dá pra mim. Gostosa. Às vezes até eu olho pra mim e falo, eu quero me dar. Nossa, isso é uma bichona. Né? É uma bichona. Agora, ô Mota. Motinha, que nota que você dá pra poupança do Benjamin? Puta, Puta, menos dois, velho. Bunda de urso. É ruim, né? É ruim. É bunda é negativa? É negativa, velho. É reta. Deixa eu te falar. Benjamin de sunga, Benjamin de sunga no resort era ridículo. Não, mas deixa eu te falar. Falou aí o... Falou. Falou. Se eu sou bunda negativa, falou a mistura da Rita Cadillac com a Gretchen, com a Luísa Carla, com mais umas 18 mulheres. As Kardashian toda. Se bunda pagar imposto, velho, o Vieira tá morto e o Brasil tá salvo. A Xamu nem entra na Mota, piscina. A sunga do Benjamin fica aquele saquinho murcho, parecendo café, sabe? Nossa, é louco. Fica atrás daquele... Coador, você deixa ele... Você deixa ele cheio rapidinho. Ah, ah, não, não. Oi, mano. Olha o tamanho do traseiro do Vieira. O Vieira numa cueca ele não dá uma freada. Isso. É Andreas, velho. Olha aquele risco que tem assim, velho. Isso é louco. Ele compra, ele, a cueca dele é tudo feito à mão. Cara, velho. Vamos lá, Dodô. Tem o 20 no ar. Vamos Alô. Lá. Alô, boa noite. Boa noite, quem fala? A cueca do Vieira ele manda fazer. Então, é bojo P e cintura GG. Nossa senhora. Pintinho. Alô. Alô, boa noite. Opa, boa noite, quem fala? É o Orranete. Como? Piuí do Porcs. Porra, Puta, o Piuí do Porcs não, hein? Não, o Piuí do Porcs é o Mota, velho. O Vieira é o Zé Pintinho. É. É isso. Qual que é o nome aí, velho? Não deu pra entender. Orranê, Dodô. Lei Rouanê. Lei Rouanê. Orranê. O-H-A, dois N de navio, E-S. Mas que burra de nome é esse? Ranê? É nome armênio. Armênio. Armênio. Abraço pro Fernandinho lá do Carlinhos Armênio. Ah, certeza que ele ia falar. Vai falar que tem seu prato do Brasil. É, que tem seu prato, né? Não, não é que é meu prato. A melhor comida armênia do mundo é lá no Fernandinho. O que é seu prato, Benja? Não tô fazendo propaganda do meu prato. É que a comida armênia lá é muito boa. Arais. Não, eu quero comer você. Quer dizer, o seu prato. Então, Motinha. É que o Benja não quer falar, Motinha, mas se você for lá no restaurante pedir um Benja, é bundinha de gazela. Adorei. É a única chance você de você me comer, bundinha de gazela, adorei. Eu como com tudo, velho. Na fase que eu tô, velho. Você come ele? Vixe, eu tô pegando até seu Olavo nessa Caramba, fase. O Mota, velho, no resort, o que o Mota fez com os ouvintes, hein, Domênico? Mas pegou alguém, não? Você acha que pegou? Tava no colo dos caras. Ele não vai falar, mas pegou ou não pegou? Não vou falar. Pegou, beijinha. Não vou confessar, né? Beijo, você viu? É impressionante como a dona Jamília, mãe do Domênico, detesta o Mota. Mentira, ela falou, ela te odeia. Ela não pode ver o Mota na frente. Ô, Motinha, só em termos de curiosidade, Motinha, mas quanto tempo que você não assa o aipim? Isso! Ô, juiz! Seu lixo! Quanto tempo que... Olha como diz o mano, há quanto tempo ele não choca a cenoura? Vai te catar, se tô cuidando muito da minha vida. Bora, o Mota tá vermelho aqui, velho. Tá com vergonha, velho. Fazia tempo que eu não vi você fala ficar sem graça. Fala pro ouvinte, vai cair. O Mota virou assexuado, fala. Ô, velho, mas manda um nome completo pra nós. Quero ver o bar. O bar desistiu de você, velho. Posso falar? Aqui, ó. Ô, Domênico, deixa eu falar um negócio pra você. Aqui, pra quem não sabe, quem tá ouvindo a gente, o bar tem uma plaquetinha dele aqui que ele coloca o nome dos caras. E aí? Aqui o bar escreveu aqui, ó. Armênio. Ele escreveu só pro cara saber o nome do cara, velho. Ô Vieira, respeita a colônia armênia, velho. Não, a Armênia é demais. É, respeita, é o povo trabalhador. Então soleta o nome dele aí, Benja. É um povo que tem a tradição da venda de calçados. Fortíssima. Então soleta, respeita, Benja, o nome dele. Vai te catar, não falei nada. Mas manda de novo o sobrenome aqui, o bar não pegou aqui, vamos lá. Vocês querem que eu soletre melhor? Sim, né? Melhor, cara. Melhor. O Bá aqui, vou te falar, ele tem um maternal incompleto. Vai. Então vamos lá. O-H-A-2-N-E-S. Orranês. Agora vai o sobrenome. Vai. Meu Deus. K-I-L-E-D-J-I-A-N. Ian. Aê! Aê, Bá! Parabéns, vai ganhar uma estrelinha. Orranê que... Pra quem não sabe, tem uma banda uma das grandes bandas de rock na atualidade, composta por pessoas, por armênios, que é o Sister Alpha Down. Ah, o Sister Alpha Down é armênio? Sister Alpha Down, é. São armênios. E você tem loja de sapato, Rani? Não, mas eu sou representante de calçado. Ah, imaginei. E conhece. E quantos anos você tem? 47. 47. E o bairro que você mora, qual é? Eu tô aqui na travessinha da Brasileira, em Santana. Opa, do lado aí de casa. Aí é nóis. Eu morei na Alfredo Pujol. Nossa. Ah, pertinho da minha casa. Pô, legal. Do lado é nóis. Tá bom, você mora aí? Moro aqui. Legal. E o time? Eu sou São Paulino. Estamos sofrendo. Ai, ai, ai, meu Deus do céu. Ô, Rani. O René, a gente falou bastante já do São Paulo, né? O Benja também deu a opinião dele, o Mota, eu dei minha opinião. Queremos ouvir a sua. Ô, Sombra, só pra você ter uma ideia, eu sou São Paulino de 4 gerações. Uhum. Putz. Do meu avô, do meu pai, agora eu, agora meu filho também, São Paulino. Nós estamos sofrendo muito nos últimos 8, 9 anos, viu? Verdade. Pra quem acompanha o São Paulo, sabe da história, sabe da capacidade, sempre fomos pioneiros em tudo, tá um momento muito difícil para nós. Independente da derrota de ontem, acho que o Corinthians mereceu, joguei melhor, sabe? Mas a fase já vai vindo de errada de várias fases, de vários anos. São equívocos atrás de equívocos, desde diretoria, presidência, de erros nas contratações. A gente precisa de contratação, a gente precisa de cara que venha e resolva, não adianta. Então nós estamos errando muito, e São Paulo sempre foi... com perdão da palavra, sempre foi o time que fez tudo direito e as outras agremiações que copiavam o São Paulo Futebol Clube, né? E nós estamos estáticos, infelizmente estamos estáticos. Olha... Estamos perdendo um rival, cara. Benjamin, estamos perdendo um rival. Vai te catar, devolva outros. O meu rival. É isso aí, mano. Vai te catar, Tom. Mano, agora você tá vendo o que eu sinto, mano. A gente não tem... Cara, é triste. Vira. É triste. Eu penso o seguinte. O próprio Benjo é um cara que fala assim, ó, contra números não há argumentos. É verdade. É. E contra números não há argumentos. Tô errado, Benjamin? Benjamin... Não, você tá certo. Então, essa fase do São Paulo... Mas mesmo assim, os números, eles precisam sempre ser analisados. Muito não bem. Não só os números. Tudo bem. Essa fase do São Paulo, ela só é pior... aos anos 60, quando o São Paulo empenhava o seu dinheiro pela construção do Morumbi. Então você tem uma história, desde 1930, você tem uma história que vem até agora, você tem aí 87 anos, né? Que estádio que vocês estão construindo agora? Você tem, exatamente, 87 anos de São Paulo Churrado, Futebol hein? Clube. Dentro de 87 anos de São Paulo... Bem, Tício Vieira, que estádio que nós estamos construindo hoje para justificar um período tão medíocre dentro da história do São Paulo Futebol Clube? É vergonhoso, é ridículo. Olha a situação, hein, Johanny? Estamos sofrendo, né? Infelizmente, nós estamos sofrendo. E olha, e a questão é o seguinte, todo mundo, até o Beijo estava falando, o São Paulo trouxe o Prato, trouxe Ganso, Neilton. A questão, acho muito legal. Não, tudo bem, mas a questão é o seguinte: trazer as pessoas certas para o lugar certo. Não é só contratar jogadores, tem que ter outras pessoas. O clube não é só jogador, é treinador, é diretor de futebol, é quem organiza, é fisiologia, preparação física, é um todo. Claro, e pensar qual é a necessidade do time. Cara, Por exemplo, nós estamos precisando de zagueiro, nós estamos precisando de meia, estamos precisando de lateral. Será que lá atrás... As pessoas que lá trabalham no São Paulo e que pensam o São Paulo em campo, não pensaram e não previram que ia sair jogador, que ia machucar, que ia ter que ter um elenco. Então tem que saber que cada jogador que precisa para aquele lugar, não tem. E o cara que domina o vestiário, né, Mota? Gente, também a gente não tem. Hã? Não tem o cara que domina o vestiário. Então... Seria, vamos dizer aí hoje, o Marco Aurélio Cunha, né? Ô Mota, se o Jô não jogar hoje, quem joga no lugar dele? Não sei, Benjo. Mas então... Ué, o Casim. Casim. Que é ruim. Deixa eu ruim. E deixa eu fazer uma pergunta. Mas quando vem, vocês falavam que era legal. Benjamin, vou te fazer uma pergunta. Você acha que ontem, se fosse o Casim no lugar do Jô, o Corinthians não ganharia o jogo? Eu tô citando um nome específico. Uma prova disso que ontem, por exemplo, o jogo mais... O Corinthians no ano não jogou... E o Corinthians não sentiu, que é o Rodriguinho. O lateral direito do Corinthians, que é o Fagner, que é lateral indiscutível, não jogou. E o Corinthians não sentiu. Mas aí é porque... Então a preparação do Corinthians é bem melhor do que a do São Paulo, Beijo. É isso que a gente está falando. É porque o Corinthians acertou. É sorte. O Carille acertou. Então é sorte. Não é sorte. Não, eu não falei isso. Mas também tem sorte, não é só sorte. O Corinthians acertou, gente. O Carille acertou a mão lá. Bem, mas eu sei, repito, mas quando a sorte... todos os programas gravados há 5 meses atrás, vocês vão ver o que era falado. Mas, ô Benja, quando a sorte inclusive só começa a bater... Mas quando a sorte só começa a bater na porta dos outros há quase 10 anos, é porque algo tem errado. Não, mas não falei que é só sorte. Tudo precisa ter sorte na vida. Uma pessoa azarada não vai conseguir se dar bem, não é isso. Mas o que eu tô só querendo falar é assim, o Corinthians acertou, o Carille acertou. É... Cara, alguém imaginava... Ô, Hannes. Oi. Você imaginava em fevereiro que o Corinthians seria hoje um dos melhores times do futebol brasileiro, se não com o time melhor jogando? Não, a gente não imaginava. A gente imaginava que seria um dos, mas não um assim, tá na ponta agora, com 16 pontos. O problema não é o Corinthians tá bem, o problema é o São Paulo tá mal. Esse é que me incomoda, entendeu? Pelo menos brigar de igual para igual, não só com o Corinthians, como os outros grandes clubes do Campeonato Brasileiro. Tem Palmeiras, tem Atlético, tem Grêmio. Então, eu acho que o São Paulo está muito aquém. Vocês estão em, vocês estão em cabeça quente há 8 anos. A gente não enxerga uma expectativa de melhora. Esse que é o problema. Eu não enxergo. Hoje eu não enxergo. Não, e tem a decepção, porque... Quando o São Paulo ganhou do Palmeiras... Quando o São Paulo ganhou do Palmeiras, vocês todos enxergavam. Não, todo mundo comemorar a vitória é uma coisa, Benjamin. Comemorar a vitória é uma coisa. A gente comemorou uma vitória, Benjamin. Em cima do adversário fantástico. Tinha todo um contexto envolvido, dos 15, do baile de 15 anos de debutante, que o Palmeiras não ia galar. Comemoramos uma vitória. Ninguém chegou aqui e falou, por exemplo, não, o Rogério agora... Pintou o campeão. Não, nunca. Aquilo foi pontual. Se ontem o São Paulo empatasse em 3-3 com o Corinthians, a gente ia comemorar o empate como se fosse uma vitória. Nem por isso eu posso dizer que o trabalho no São Paulo é bem feito. Você mesmo falou... Oi. Diga, mano. Inclusive, aí, numa das perguntas ali na coletiva pro Rogério, ele foi questionado a respeito do setor defensivo do São Paulo, que era um time que não trazia muita confiança, etc e tal, e ele citou alguns jogos aí como exemplo para falar que o São Paulo tinha tido uma boa conduta na parte defensiva. Mas se a gente parar para analisar, o único jogo que serviu para o São Paulo de parâmetro para dizer que o São Paulo foi bem foi esse contra o Palmeiras. Sim. Porque os dois outros adversários que o São Paulo teve aí que ele não levou gols foi o Havaí e o Vitória. Então, e não vale, né, mano? Não vale. Teria obrigação de não levar. Dois rebaixados, né? Adversário que... com certeza. Dois aí, times com potencial enorme para serem rebaixados. Eu lá no resort falei assim, vocês vão pegar o paredão tricolor pela frente? Aí nego vai usar essa frase minha como se eu falasse então que agora tudo da defesa do São Paulo é melhor. Gente, a gente também tem a brincadeira aqui do programa. É minha função também chegar e falar, pô, é a melhor defesa? Agora é o nosso paredão. Porque esse é o estádio 97. Lógico. Esse é o estádio 97. Então não é por isso. Ah, pô, zoamos o Palmeiras, detonamos o Palmeiras, 15 anos. Nem por isso. Armou direitinho naquele jogo? Armou. Agora, elogia-se naquele jogo. Errou no outro? Pau. Tem que descer a lenha mesmo. Pau, tem que descer a lenha. E eu vou te falar uma coisa. Nem quando eu elogio é o melhor do mundo e nem quando eu critico é o pior do mundo. Agora, Sombra, eu vou te dizer mais, viu? Quando muitos torcedores do resort, muitos São Paulinos do resort, tinham quase que a certeza de que o Lugano jogava esse jogo, cara. Ô, Benja. Vários, hein? Vários. Qual é a do Rogério, que diz que o Lugano tem que renovar, mas chega no jogo, não escala nem no lugar do incrível Douglas? Douglas, Lucão, não, cara, e o Lugano fora. Me explica isso. Eu não faço a menor ideia. Agora, a informação que eu tinha dado há uma semana, 10 dias atrás, é que o Lugano não iria renovar o contrato. Mas olha, não é incoerente. Eu Lugano... que eu tinha há 10 dias atrás. Mas não tem agora, um pouco de incoerência, Benjamin? Não tem um pouco de incoerência? Você falar, não, tem que renovar, é um grande ídolo, seis... Não tem... Um jogo com 3 zagueiros. Ou você acha que tem ordem de cima para não renovar, para não botar para jogar? Eu não sei se é incoerência. Eu sei que talvez não... Eu acho que ali não acertaram, né, o discurso, entendeu? É. Eu acho que combinaram o discurso, não combinaram o discurso. Eu acho que um tá falando uma coisa, o outro tá falando outra. Tá claro isso, né? Tá claro. Mais o presidente vinha aí a público agora... Porque se o São Paulo vai lá agora e renova o contrato do Lugano, aí eu vou falar igual pra vocês, é papo de maluco. Porque se o cara não joga, vai renovar pra quê? Ou, se eu sou o Lugano, eu pego minhas coisas e vou embora dia 30. O cara entrar numa sinuca de bico, né, Benjamin? Porque, pô, o cara, todo mundo pede. O cara tem que jogar. E tá dando pra ver dentro de campo que ele entra nesse time, cara. E o Lugano não faria as merdas que o Maicon fez. Cara, posso falar? Eu tenho um amigo que tá ouvindo a gente aqui, o Zé Roberto, que era lá do Digital Stage, gente boa. Ele até falou assim, Vieira, o Lugano, naquela bola do Maicon, ele podia até ter errado aquela bola que ele devolveu. Ele teria feito a falta ali, cara. Lógico, derrubado. Ele, ou ele dava um bico na bola, ou teria feito a falta ali. Não, e olha, o Lugano... não teria deixado o cara correr meio campo até chegar no gol, olha, cara. E o Lugano tá de parabéns, porque é o seguinte, você não vê uma palavra do Lugano, né, fora de campo, falando, fofocando, como porque se fosse outro jogador na situação dele, quantos não ficam por trás falando? Ô, Renê! Oi. Agora, palpite pra quarta-feira. São Nossa. Paulo e o time do Pofechô, lá em Pofechô. Tem tudo pra dar zica, né? Os caras Lá em Pofechô. Lá em Pofechô é complicado, hein? Lá em Pofechô. É verdade. Eu acho assim, palpite do coração, 1-0 pro São Paulo. Sendo realista. Bota coração, hein? Rapaz. Aí você foi com o coração, da razão, coração, hein? Aí você pegou a quarta a primeira geração das quatro que você falou, né? É isso mesmo. Palpite da pegou razão. Pita, da Miller. Nós somos o time da fé. É. E bota a fé. Que da ré? Seu pai, trouxa. Ô, juiz. Ré quem dá aquela caminhoneira da Vila Maria. Caminhoneira não. Estacionamento de caminhão, aquela porra. Eu não entendi. Teu pai também é São Paulino, fala isso pra ele, tonto. Porque picotou aqui. Picotando aí. Ô, Benjamin, para de picotar o bem humano aí, ó. Então tá bom. Ô, Ranê, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Um abraço. Obrigado pela atenção. Saudações tricolores e um abraço pra turma do Clube Armênio que estão me ouvindo aí, tá? Boa, abraço. Valeu, Ranê. Valeu, abraço, obrigado. Valeu. É isso aí. Agora sim, o Narigudo vai falar do Extra. Agora eu vou falar, porque o mano tava apertado, bicho. O cara, bicho, tava maluco aqui, olha. Eu vou no Extra daqui a pouco, hein? O festival. E hoje ele vai no Extra mesmo, porque hoje, além do Dia dos Namorados, pra quem não sabe, é aniversário da Taizinha. Hoje? Hoje é aniversário da Taizinha. Ela ganha dois presentes, Dia dos Namorados e aniversário. Tadinha. Parabéns pra ela. Tadinha. R$14.000 a menos na conta do mano hoje. Não, e o mano falou assim pra mim, ele viu meu merchan do Extra, ele falou, é lá mesmo que eu vou comprar o presente de aniversário da Taizinha e do Dia dos Namorados. Olha só. Que o festival automotivo começou no Extra. Ganhe 20% de desconto nos itens anunciados, pagando nos cartões Extra. Confira nossas dinâmicas semanais, especialmente pra você. Olha aí, Taizinha! Pneus aro 13 a partir de R$159,90. Pneus aro 14, 175/65 a partir de R$189,90. Pneus Pirelli 185, aro 14 Evo por apenas R$289,90. Pneus Altimax aro 15, apenas R$299,90. E na compra de 4 pneus aro 16 ou 17, ganhe um conjunto com 3 malas Paris. Olha que legal. E olha, não acompanha calotas. E acelere para a economia do Extra, Chuck. É isso aí. Agora temos mensagens através do nosso WhatsApp. Oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também no oferecimento da Stella Barros Turismo. Maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. Tem mensagens no nosso WhatsApp. Fala, galera do estádio. Daniel da Casa Verde. Dizer aí que, pô, queria saber do Mota aí qual que é a verdadeira opinião dele. O maior Rogério ganha, ele é bom. A outra hora ele perdeu pro Corinthians aí, ele errou porque o Lugano não joga. Qual que é a ideia, Mota? O Lugano não consegue mais jogar no São Paulo. Ele tá lento, velho. E chupa, mano. Ah, não. Ô Sombra, pera só um minuto, Sombra. Pergunta foi pra mim, ô tonto. Não, mas pera só um minuto, Sombra. Fala, Narigudo. Não é, porque picotou e deu um problema aqui na hora. Você pode colocar de novo pra gente ouvir o seu WhatsApp? Ah, que sacanagem. Tô pedindo, Sombra, não ouvi, pode sair, picotou aqui. Não, pera, vamos respeitar a galera lá, né? Eu e o Mano não ouvimos. Fala, galera do estádio, Daniel da Casa Verde. Dizer aí que, pô, queria saber do Mota aí qual que é a verdadeira opinião dele. O maior Rogério ganha, ele é bom. A outra hora ele perdeu pro Corinthians aí, ele errou porque o Lugano não joga. Qual que é a ideia, mano? O Lugano não consegue mais jogar no São Paulo. Ele tá lento, velho. E chupa, mano. Ai, não. Olha a cara da voz. Mas agora falta, o ouvinte, véio, falou uma grande verdade. O Moto um dia, verdade, na segunda ele fala uma coisa, na terça outra. Na quarta uma, na quinta outra. Ué, boia de oceano. Eu não sou uma pedra, não, velho. Se tá bem, eu elogio. Se tá mal... Em termos de QI, você é uma pedra. Se tá bem, eu elogio. Se tá mal, eu critico, velho. Eu acho que a questão... Ué? Eu acho que a questão... Vou tentar, nada absoluto. Eu vou tentar ajudar o Mota. Não, não precisa. Nossa, você trouxa aí. Você já foi contra mim agora. Te ajudar. Não, você fica do meu lado. Você fica ajudando eles. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. É o seguinte, quando ele fala que o Rogério num jogo foi bem, não significa que o Rogério já é bom. Nesse jogo ele acertou. Assim como ontem, ele errou. Então você fala assim, não, ele elogia o Rogério. Quando ele elogia o Rogério, não significa assim, não, agora ele já é bom. Não, ele foi bem naquele momento. Naquele momento. Mas então, o pessoal, Mota, tem dificuldade então de compreensão. Então vamos lá, Mota. Te ajudei, média, fala, vai, falou, te ajudei. Te média do Rogério Ceni do primeiro até o jogo de ontem. Média. Nota. 5. Isso é um brincalhão. Não, mas começa teve, por aí, isso é um brincalhão. Ele teve jogos bons. São Paulo teve um futebol bonito. Vocês tiveram 3 eliminações no primeiro semestre. Não, a questão não é essa. Eu tô vendo o São Paulo em campo. São Paulo jogou bem alguns jogos. Tanto que empolgou a torcida. Entendeu? Todo mundo tava com uma esperança. É, mas sim. Porque eu acho que é o grande, nota, é o grande problema. Ah, 5 pra ele tá de bom também. Tá bom. É. Vamos lá. Mais uma mensagem no nosso WhatsApp. Boa noite, estádio 97. Eu sou o Jefferson Alves, do Jabá de Osasco. Mano, será que o Jô não marcou gol ontem porque já deixou de ser clássico? Já que ele é o rei dos clássicos? Nos últimos 38 jogos, o Corinthians perdeu só 6 pro São Paulo. Freguezão nato. Vai, nossa, Corinthians. Ai, ai, ai. É, pode ser, cara, porque o Jô, ele marcou em todos os clássicos até então. Mas diante da real situação que o São Paulo se encontra perante o Corinthians, cara, é de verdade, cara. Tô com pena. De verdade. Ah, não, pena não. Pena eu não quero, mano, a sua pena. Pega eu não sua pena aí, via. Pena não. Sim. Pega a sua pena. Pena quem tem a galinha. Galinha não. E galinha, a gente sabe, Domênico, quem é aqui em, oi, São Paulo. Fala, Domênico. Fala aí, Manu. Eu nem me incomodo mais, cara. Nem me incomodo mais. Porque deixou de ser... Até no começo do programa, eu ia zoar o Sombra, mas ele fez uma cara de gato do Shrek que eu vi daqui. Tá, ele tá, né, com aquele olhinho pra cima, assim, sabe? É, todo cheio de lágrimas, cara. Cheio de lágrimas. Ele tava realmente muito triste. Então, eu fiquei sensibilizado, eu fiquei comovido. Ele próprio jogou a toalha. Não, não joguei toalha nenhuma, não. Jogou não, toalha, sim, não. Jogou não, sim. Joguei, não. Não joguei nenhuma toalha, jogou, não. Sim. Não, ela pediu a toalha, eu não joguei. Quem? Ai. Deitou. Então, se vangloriando aí que estão 8 clássicos sem perder, meu. Pô, mas aí é sacanagem. Desses 8, é 5 só do São Paulo, 2 do Santos e 1 do Porco. Aí não adianta, né? Aí fica fácil. Aí vai bater o recorde mesmo. Só joga com o São Paulo e só bate na cara dos caras. É isso, nossa, aí, Eduardo Palmeirense de São Paulo. Deitou agora, hein? Mais uma jorrada. Olha, Lecão da Massa. Oh, peraí. Essa mensagem foi pro Lecão da Massa. Lecão da Massa. Lecão do Twitter. É, Lecão. Hoje... Ô, Domênico. Oi. Hoje o trio de ferro de São Paulo com certeza é Corinthians, Palmeiras e Santos. Ah, vai te catar. Você tirou o São Paulo. Você tirou o São Paulo. Vai te catar. Você não pode fazer isso. O mesmo Santos, eles, você fica falando, tiraram, que leva a torcida numa moto. É. Desculpa, assim, é o seguinte, gente. Como é lógico que como instituição, gente, nós somos um time gigante, como o Corinthians, o Palmeiras e o Santos. Mas não podemos aqui fazer papel de bobo, porque nós somos apaixonados pelo time, de não reconhecer que hoje, entre os 4 grandes, quem mais apanha em clássico é o São Paulo. É a quarta força, Sombra, né? Você acha que o São Paulo se tornou o Botafogo paulista? Ah, vai não, te catar! Porque, não. Juiz! Ah, Botafogo não. Não, porque, assim, em termos de tamanho de história, velho, não existe comparação também entre Botafogo e São Paulo. Não, não dá, né? Não, eu falo pelo contexto, não a história. É, não, não agora, querendo arrumar também, o São Paulo caminha para, como time, habitar a zona intermediária do futebol brasileiro. O que eu posso fazer? Não sou eu que estou fazendo isso. Quem está fazendo isso é a politicalha do São Paulo que está fazendo. Não sou eu, não. Só que dói ouvir a realidade. Não como instituição, mas como prática de futebol, o São Paulo caminha para a zona intermediária do futebol brasileiro. Essa é a triste, na minha opinião, a triste realidade. Vai fazer o quê? Boa noite, senhores do estádio. O que tá falando é o seu Agap, do Interlagos, Zona Sul. Aí, mano, realmente você tem razão. Se o Romero fosse brasileiro, com certeza o Neymar estaria no banco. Romero é mito. Chupa a Mota, Deus. Chupa a Sombra. E vai, Corinthians. Tamo junto, sou fã de vocês. Vai te catar. A culpa disso é do Ale, que depois que começou a elogiar esse prego, o cara começou a jogar. Também não. Vai, né? Vai. Aí na Cracolândia. Vai fumar pedra em vez de ligar pra nós. Aqui. Vai lá pra barraquinha. Pra acender um cachimbo. Vai lá acender o cachimbo. Vai acender pedra, rapaz. É, vai lá pro contorno. Respeitem o ouvinte, rapá. Mas respeitei, só quero que ele faça o que ele gosta. Não, pelo contrário, vocês estão desrespeitando o ouvinte que só falou verdades. Não. Ó, que vai que daqui a pouco falou, vai dar 8 horas, tem que voltar lá pra cela. Que verdade que ele falou, mano. Vai te catar, ó, todas que ele disse até agora. Mais inclusive, mensagens. Parabenizando o Romero. Mais mensagens no oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Chupa Mota. Chupa Motinha. Que isso? Em Itaquera vocês nunca faz testinha. É nóis, mano, Coringão. Chupa Mota. E um abraço aí pra vocês e um abraço pro meu pedreiro, o Gago. Pedreiro. Me fez escutar vocês desde então, eu nunca mais parei. Márcio de Osasco. Olha, tem uma versão melhor, viu? É Chupa Mota, né? Por que não, Mota? Não, pensei que você ia falar. Hã? Não, Mota tá triste, velho. Véi, tô... O Sombra ia mandar uma bomba aqui no Mota, velho. Melhor ficar quieto, velho. Eu já fiquei assim, assustado, velho. Vai sair do ar, velho. Segura. Pedrada de tanto lado, velho. Lá não faz mais festinha, mas lá a gente não vem ganhando das galinhas. É, então. Lá a gente... Galinha não, não, Bambi. Se fecha lá, aí, ô, mais mensagem. Vai lá dar pro seu pedreiro, tonto. A rapaziada da Estádio 97, pode pedir pra abrir uma investigação aí, que eu acho que não é o Romero que tá jogando não, hein? Acho que é o irmão dele que tá jogando no lugar dele. Porque não é possível, um perna de pau ficar bom da noite pro dia, pô. Conseguir matar a bola e ainda fazer gol. Alô, abraço pra vocês aí. Aqui é o Carlos de São Bernardo, São Paulino. Será que trocaram? Mano, será que trocaram o gêmeo? Mas o irmão não, Motinha. Mas o irmão do Romero é bom jogador, hein? Não é não, mano? Sim, Oscar Romero não é bom jogador? É bom jogador. É bom jogador. Mas também é que as pessoas não compreendem ele direito. Ô, mano. É verdade. Ô, mano, o que você achou daquela matada da bola do Romero e depois ele fingiu que foi pegar a bola pra tirar um sarro? Sensacional. Se é o Cristiano Ronaldo que faz aquilo, tá na capa de tudo quanto é jornal. Agora, quando é o Romero, que foi ali uma crítica especialmente ao Alê. Foi. Que é um cara que persegue o jogador. Olá, sou Alê. E foi legal demais, cara, porque era uma bola difícil ali, muito próxima à lateral do campo, ele já mata a bola e já vai na direção da bola de maneira proposital pra, tipo, apontar assim, falar, chupa ali, ó a matada que eu dei pra você aqui, eu pego. Será que um dia o Romero vai entrar com uma camiseta assim, na hora do gol vai levantar, chupa ali, tá escrito? Já a certeza, né, velho? Vai. Um dia vai acontecer. Não, porque não vai ir. Mais mensagens no nosso WhatsApp. Oferecimento da Zeg, formando o melhor em você. Também no oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Beba com moderação. Olá, meu nome é Ale. Cadê esse Jedi do mijo aí? Que fica falando mal do Cristiano Romero. Mano, o cara é um monstro gênio. O melhor paraguaio depois do Gamarra. O melhor sul-americano que jogou no Corinthians em todos os tempos. Chupa ali, André de Itaquera. O melhor sul-americano que jogou no Corinthians? Não, mas ó, tá de brincadeira. Tá tiveram De Leon na zaga. O cara me manda essa. E o Gamarra? Gamarra, velho. Ele falou depois do Gamarra. Mas teve muitos outros, tá? Mas o Mano não lembra, o Benjamin vai lembrar. Um grande paraguaio que fez mega sucesso no Brasil e talvez mais que o Gamarra. Não foi o Romero, chamava Romerito. Romerito, é. Jogou no Fluminense. Jogou no Fluminense, campeão brasileiro, jogava muito o Romerito. Jogava muito. Era ponta direita, né, Sombra? Meia direita, Benja. Meia direita o Romerito. O Romerito era meia direita. Outro dia eu vi, um tempo atrás. Ele tava no Rio de Janeiro, eu vi uma matéria num programa aí, ele tava vendo um jogo no Fluminense. Tá gordo. Romerito. Romerito tá bonito, tá gordo. Tá gordo. O Romerito jogou naquele time do Assis e do Washington, Benja? Jogou. Jogou, não jogou? Jogou. Jogou, que eu me lembro, e jogou. Time famoso. O casal 20. Campeão brasileiro. Os dois faleceram, infelizmente, o Washington e o Assis. É verdade, cara, o Washington e o Assis. O Washington jogou no Corinthians, o Assis jogou no São Paulo. O Washington jogou no Corinthians, mas foi muito mal. Naquela época que o César era goleiro. Nossa, o César, puta, olha, juro, o Corinthians teve um goleiro que era do meu tamanho. E que jogou uma vez com a mão quebrada, se eu não me engano, foi contra o Bahia, um domingo à noite. O Corinthians perdeu, ele era baixinho, ruim, muito ruim. Ruim. Era pior que o Ben. É isso aí. Estádio 97. O pior goleiro que o Corinthians já teve foi o Maurício. Estádio 97. Um abraço em 2001, chupa. Nossa. Deitou, hein? Chupa, chupa. Deitou. Foi a última coisa que o Grêmio ganhou expressivo aí. Mas que foi aí, ô Bisnaga? Eu ganhei o que ano passado? Eu falei Vieira, em cima de um time grande. Vieira, se fecha nesse teu Grêmio aí, vai pelo Para, o Imortal vai voar e o Imortal hoje vai pegar o Bahia e vai tocar o Bahia e nós vamos ficar um ponto atrás do Corinthians. Mas quem vai voar é você, ouvinte do Estádio 97, que no ano que vem vai ter a oportunidade de ir para a Rússia, Copa do Mundo da Rússia, com a Estela Barros Turismo. A Estela Barros tem mais de 40 anos em Copas do Mundo. E eles prepararam uma série de roteiros fantásticos para você que quer acompanhar a seleção brasileira no ano que vem na Rússia. É verdade, tem roteiro prevendo apenas um jogo da primeira fase, tem roteiro para você que quer ver só a primeira fase, tem roteiro para você que quer ver a Copa inteira. Ah, você quer só semifinal e final? Tem roteiro assim também, rapaz. É, quem quer assistir Copa do Mundo viaja pela Estela Barros Turismo. Você sabe por quê? Tá na mão da Estela Barros todos os ingressos, os hospitalities. É verdade. Você vai pra lá com guias em português, os guias brasileiros, né, traduzindo pra você tudo. Pô, aí tem é bom, guias hein? Russos demais, lá, né? Que falam português pra te dar toda a assistência. Todos os roteiros incluem logística e traslado para todos os jogos do Brasil, independente da cidade onde eles vão acontecer. Então você aí, ouvinte do estádio, você que tá agora no carro, tá no trânsito, você tá acostumado, né? Tem cara que foi agora pra assistir Champions, viu? Pô, Champions. Os caras gostam, né, velho? Tem uma galera, né, que curte fazer uma viagem pra ver jogo. Encontrou o pessoal lá, né? Encontrei uma galera que foi ver Champions, é verdade. Eu não fui ver Champions, mas vi uma galera no aeroporto indo assistir Champions. Tem aquela galera que curte acompanhar futebol no exterior, tem, não é? Tem. Então, você que quer já fazer aquela programação bacana e parcelar em até 11 vezes... Atenção, você pode parcelar em até 11 vezes e mais. Fechando o seu pacote até o final de junho, você tem 5% de desconto. Caramba. Então, anota aí. Vai. Mão no celular, registra já. Manda. 21662250. Repita. Esse é o telefone que tem agora um plantão da Estela Barros para te atender. Então, repita. 21662250. É número fácil, né? Até o Mota conseguiu entender. Foi. 21662250. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Vai lá, acessa estelabarros.com.br. Estela com S mudo, mudo e com dois L's, tá bom? Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Bom demais, hein? Chefinho. A assessoria do Maicon, o empresário, eles estão negando aí que ele tenha dado essa entrevista, falando que não estava feliz no São Paulo e que, pelo contrário, o Maicon está muito feliz no São Paulo e não tem nada disso. É tudo mentira que eles vão atrás dos caras lá para provar que ele não falou isso. Então, se ele falou... Mas nessa altura do campeonato... Não, mas tem que provar também, né, Domingo? Então, também não, porque não, às vezes não, o cara dizer, fala... Não, quer dizer o seguinte, nessa altura do campeonato, perder para um rival... Um tudo pequeno acumula, momento, né? De crise e tal. Aí, velho, tem que ver direitinho, tem que ver o cara falando. Porque é o seguinte, velho. É, muita parece gente... tudo, né, Domênico? Ah, aí sim, é. Começa a flocar tudo. Aí nego inventa um negócio. Porque tem aquele cara, a gente sabe muito bem. Tem aquele cara que tá lá no clube, que quer ser o poder, ele quer ser poder, mas não é poder. Aí ele começa a inventar história, boato. Você entendeu, Soma? Então, tem que tomar cuidado nesse momento, quando o time tá ruim. Eu sei muito mais do que ninguém aqui, talvez. É, aqui, é verdade. Momento ruim de clube é complicado, velho. Os caras fazem de tudo pra coisa degringolar, pra coisa desandar e pra mudar todo o poder. Pior, né? Melhor, né? Sem contar então, pra saber se o Maicon falou mesmo, se foi ele que falou, sabe? Se alguém falou uma coisa e aí coloca não. Outra coisa que ele falou. Não, falou isso é outra sem coisa. Sem contar os torcedores profissionais digitais. Né? Exato. Isso aí é uma desgraça. Meu amigo... Não, você tocou num ponto que mesmo. O que tem desses carinha que acha e fala, e aí... Porque eu falei com não sei quem, o cara era porque garantiu, eu conheço. O cara trabalha lá dentro, eu conheço porque eu sou cara. Porque eu me envolvo. Entendeu? Então calma. Né? Ih, rapaz, não é mole não. Por isso que essa hora tem que ter o momento do muita cara. Muita calma o cara, nessa hora. Não, Domênio, o cara que assim, comanda a situação, Sombra, né, Sombra Motinha? O cara que comanda a situação nesse momento, ele que tem que ter o discernimento pra coisa não degringolar de vez, né? É, então, porque entendeu? Na página do Estado, do jornal que publicou, tá realmente tá escrito lá isso. Ele falou que... É, e tal. Então, Estado existe uma matéria, não, do Stars, lá na Turquia. Então, existe uma matéria realmente. Só que o Maico, mais os empresários dele estão falando assim que o Maico não deu essa entrevista, não falou isso. Tá vendo? Então, né, agora vamos aguardar. E o Felipe Melo, né, vai ficar 6 semanas fora, né, Domênio? Felipe Melo teve uma... Acho que foi fratura na mão, né? Na mão. Fratura na mão. Oi, e, mano. E teve um... Como é que chama lá? É, como você diz, Mota? Estiramento. É o estiramento. Né? Estiramento. É, na coxa posterior, então, talvez fique 6 alguns meses. Dias. Quanto? Não, 6 semanas. Desculpa, 6 meses. Eu tava pensando. 6 meses? É. Fala, mano. Contusão de joelho? É. Duas coisas aí. Primeiro, com relação ao Maicon. Não é a assessoria que tem que se pronunciar nesse momento, velho. Exato. E o jogador, mano, também precisa chegar e tomar partido, Domênico, e pegar e falar, ó, galera, o negócio é o seguinte. Eu não declarei isso, tá certo? Tô aqui em meu nome, falando a respeito da situação. Exato. E vou processar o jornal. Vamos partir desse princípio. Porque é verdade, mano. Que coloca pra um assessor bolar um texto e falar, ó, fala que eu não falei isso. Toma a rédea da situação, pô. Exato. O cara não é criança, não é criança. E outra coisa, Domênico, com relação também ao Felipe Melo, na partida contra o Fluminense, o Felipe Melo foi infeliz, hein? Porque contra o Fluminense? Que isso. Quando o ceifador lá, o Henrique... Ah, que foi a briguinha dos dois lá? Sim. O Felipe Melo foi lá tomar as dores porque ele tava na direção ali da torcida do Fluminense fazendo o sinal lá que ia passar a espada no pescoço. É o jeito dele, né? E o Felipe Melo... Então, mas é que tá, Domênico. O Felipe Melo deu pitizinho, espanou. O mesmo Felipe Melo, que na Vila Belmiro contra o Santos, foi lá e começou a fazer dancinha na frente da torcida do Santos, ficou apontando pro gramado da Vila, falou, eu mando aqui, tá certo? Então o Felipe Melo, já que ele gosta de provocar a torcida rival, ele também, quando for provocado, ele não tem que espanar, não. Ele tem que segurar o B.O., ele gosta de zoar. Ah, mano, foi isso mesmo? Porque eu fiquei sabendo que não era isso, não. Porque mesmo, Gui, ele não fez o gesto. O ceifador, ele jogou no Verdão, ele foi bem. E até deu uma entrevista depois, que falou, ah, não, eu ia fazer, mas não fiz, porque eu tenho um respeito pelo Palmeiras, eu gostei de jogar aqui e tal, tal. Ele foi fazer e parou. Eu acho que não tenha sido isso. Acho que foi a briga dos dois. Foi um lance lá. Foi uma pancada que foi dada ali do Felipe em cima dele. E ele o ceifador começou a falar que ele tinha ido na maldade. Pelo que eu vi, foi isso aí. Não foi por causa do negócio da comemoração do gol, hein? Ah, mas, ô Domênico, eu não... Porque se for, você tem razão. Sabe, se fosse, eu te daria razão. Porque o mesmo Felipe Melo fez realmente lá contra o Santos. E vem falando que o futebol tá cheio de mimimi, né? Já deu entrevista, inclusive. Eu acho que não foi isso. Pelo que eu vi lá, que eu tava assistindo... Não pode ficar putinho, né? Não, eu tava assistindo, Mota, o jogo. E foi um momento que... Foi bem depois do gol, olha, inclusive. Assim... Eles estavam lá e foi um momento que um foi pegar a bola por baixo e acabou pegando ele e ficou bravo. Ficou bravo. Foi isso. Tá certo. Ô, mano. Não sei se vocês acompanharam no jogo de ontem do Flamengo, derrolou uma treta aí. Outra treta? Qual foi a treta? Teve um lance... de dúvida de penalidade. Sim. No jogo Avaí e Flamengo. Vocês viram isso ou não? E passou na TV, hein, velho? Que a TV decidiu. Aí o árbitro inicialmente marcou o pênalti do Everton no Diego Tavares, né? Everton, como é que é? Exatamente. Everton. Depois ele consultou os assistentes do fundo e do lado do campo e voltou atrás, segundo a matéria do UOL. E houve insinuações de pessoas do Avaí de que poderia ter havido uma dica externa ao árbitro de alguém que viu o lance na TV. Depois do lance, o narrador Luiz Roberto... Todo mundo conhece o Luiz Roberto de Musso, que faz a narração e fazia a narração pro Rio de Janeiro. Ele abre aspas durante a narração. Ih, rapaz, vai consultar a gente de novo? Vai consultar a gente de novo? Aí mas peraí, que... Sombra, aí precisa ver direitinho. Se ele falou, vai consultar o agente de novo. Não, vai consultar a gente. Mas que o agente? Sei, porque tem agente 007. Talvez tenha agente de trânsito. Não, tem um juiz lá que eles talvez chamem de agente. No futebol a gente não sabe, só vai se foi isso. Vai consultar a gente de novo? Aí é complicado, hein? Diz que o Avaí quer tomar medidas para verificar essa possível interferência. Quanto foi o jogo? Eu não lembro agora o resultado do jogo. Foi empate, né? Foi empate. 1-1. Foi empate. Esse lance era pênalti para o... Avaí. Não, e o Avaí já colocou aqui até nas suas redes sociais, ó. Avaí vai a CBF e ao STJD sobre lance polêmico. Diga, mas ô Motinha, na boa, independente do que tenha acontecido, Sombra, eu até entendo o fato de não estar ainda na regra isso daí e, teoricamente, o árbitro não consultar. Mas é que tá, Sombra, nós criticamos aqui a arbitragem, naquele Corinthians e Palmeiras, quando o Gabriel, ele foi expulso de maneira equivocada pelo árbitro, e o quarto árbitro tava ali pra auxiliar o cara, e ele não deu ouvidos. É, não custa nada, Sombra, mesmo que tenha havido uma ajuda externa, mas é pra reparar um erro, cara. Não é pra favorecer o time A, B, C ou D. Mas aí tem que legalizar, então legaliza isso. Mas, né? Ô Sombra, é um processo que tá em vias de... Se você parar para analisar, na Holanda, como em outros países da Europa, já existe o quarto árbitro, aquele árbitro de vídeo que a FIFA já autorizou. No Brasil, já existe autorização também prévia, mas isso só será implementado no Campeonato Brasileiro no segundo turno. Então, teoricamente, ainda não tá, mas está. E Sombra, na boa, você sabe que isso sempre ocorreu. Muitas vezes ali tem aquele jogo do Palmeiras com a Chapecoense, que o Egídio tinha sido expulso e ele voltou. Sabe, como outros lances, aquele jogo do Fluminense com a Ponte Preta também em Campinas. Então isso aí já ocorreu em inúmeras oportunidades, só que até agora ninguém comprovou. Fica naquela base da especulação, mas que existe, existe. Muito bem. Inclusive, mano, o Sombra, vai ter, desculpa, veja. Desculpa, é que vai ter no na Libertadores, nas quartas de final, vai ter já um negócio da televisão, hein? Só na quartas, não oitavas. Na Libertadores. Libertadores já vai entrar a TV. Tá certo, diga, Narigudo. Ao contrário, teria acontecido isso ontem? Não. Não. Mas nem... Por que não? Você é louco. Se fosse o pênalti pro Flamengo... Se fosse pênalti pro Flamengo, mano, você nasceu ontem. Ué, mas ô Vieira, eu acredito no ser humano, cara. Eu acredito na boa fé das pessoas. Mas o senhor mano tem a tese, na dúvida, em prol do grande. Não, e quando o Benjamin fala óbvio. Que é o demagogo, agora olha aí, a maior prova. É o dema. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por exemplo, qual que é a frase? Uma coisa é uma coisa, outra coisa. Isso tá confirmado. Isso. Mas, ô Sombra, por exemplo. Se o árbitro, ele... Vai, vamos lá. O Flamengo, ele vai ter um lance a seu favor. Que, teoricamente, não foi, mas ele, de maneira equivocada, marcou. Se ele é informado de que a marcação dele tá equivocada e ele não volta atrás, aí é questão de caráter. Aí o cara tá querendo prejudicar de maneira intencional. Agora, naquela fração de segundos, eu se sou o árbitro, tô apitando, eu sei que não tem auxílio externo, que ninguém vai me falar o que vai acontecer ou não. Vai cagar, mano. Eu prejudico o pequeno mesmo. Eu queria aproveitar e falar hoje pra mim, um dos melhores programas do ano. O RG tá espetacular aí hoje. Coitado do RG. Cara, ô trouxa. Quer dizer, o RG tá, mas ele tá dentro do copo. Não, o RG tá aí, sim, o juiz. Hoje, olha, tá hoje a participação do RG é de bater palma. Aproveitar e falar pro RG aí. Ô juiz. É um lixo, velho. O Sombra, o RG deve ter no banheiro agora lá que ele foi pedir um fricô. Mas deixa eu te falar, Flamengo praticamente acertou tudo com o Giovânio, ex-Santos. Giovânio, é verdade. E o Rodolfo também tá chegando, o ex-zagueiro de São Paulo, Atlético Paranaense, né? Eu tinha perguntado o Giovânio pro... RG, o que você achou? Que isso? Que é isso? Você tá louco, RG? Tá por que você não achou? Peraí, eu não entendi, o RG agora vai criticar o Giovânio, por que, RG? Peraí, vocês não vão pro céu, velho. Olha, falou quem vai, falou aí. Eu vou te falar, hoje é o dia que os trocadilhos do RG estão sensacionais. Sensacionais. Dá uma salva de palmas pro RG. Palmas pro velho. Pô, velho. Só traíra, velho. Tá voando. Parabéns, RG, você tá demais hoje. Mas já que falamos do RG, vamos falar de fricô, né? Parou tudo. Pode parar. Eu vou falar de um assunto muito sério. Cara, eu não aguento mais, velho. Nossa, eu cheguei na rádio hoje. Entrei, o Motinha tinha saído do banheiro. Meu Deus do céu, eu falei, o que que é isso? Um ataque de armas químicas. Sei lá, algum bicho morto. Mano, era o Mota saindo do banheiro. Sério, velho, não dá mais. Aí eu falei, Motinha, pelo amor de Deus, eu falo todo dia do fricô. Compra um fricô. Fricô, você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. E aí ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E eu tô falando sério, pode acreditar no que eu tô falando. Funciona e funciona pra caramba. É muito bom. Pode ir na minha, pode comprar. Fricô pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Você pode comprar na farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. FRECO.com.br fricô.com.br. E olha só que bacana, hein? Na hora que você entrar lá no site da Fricô para comprar, digita o código, digite lá um código que é Estádio97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do seu Fricô, tá certo? É só acessar o site fricô.com.br. Fricô, é isso mesmo, esse é o Estádio 97 da Energia 97. Eita, corintianada, não para de encher o saco, às vezes está o guri que nem mato barato isso aí, meu Deus. Eu bati, botei na porta de trás. E não tente me nesse mundo que eu espanque mais. Estádio 97. Eu vi o Maicon dando passe errado. Lucão perdido igual bandido tatuado. Eu vi Taquera pegando fogo e São Paulino desolado. Eu ri, eu vi o Cícero ficando de joelhos. O Militão com a boca cheia de pentelhos. Eu vi o Ceni tomar gol mais de 100 vezes do nosso alvinegro. Eu vi, eu bati, botei na porta de trás. E não tente-me nesse mundo que eu espanque mais. Ouvi os gritos de que o Jô era o cara. É Deus no céu e Carrilho e novo Papa. Vi o São Paulo perdendo aqui de novo e se voando em nossa casa. Eu vi Romero mostrando qualidade. Chupa Leangel da show de habilidade. Vou rir dos Bambis caindo na tabela. Série B é a realidade. Vou rir. Nossa. Isso que, olha, isso que é, olha, ser profissional. Isso é profissionalismo, hein, ô Domenico? Obrigado aí, Legão da Massa. Valeu, Rogério Ceni. Maicon, muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Lucão! Uma das melhores Lucão, músicas. É isso aí, Lucão. Aprende a não deixar a bola passar no meio das pernas, Lucão! Faz o simples. Faz o simples. Não é demérito, velho. Vocês perderam pro Esquadrão Galáctico. Eita! Eita! Não, segunda-feira não teve nenhum momento fanfarrão pra esse paspaio aí. Esfalcado de quem? Você tá louco? Rodriguinho, Fagner. É, tá louco, Domênico. Fagner não tá jogando nada. Quem? É louco. Rodriguinho tá jogando muito. Rodriguinho tá bem. Não, Fagner não. Cross. O tá. Fagner é o novo Carlos Alberto Torres, tá ligado? Ai, nossa, velho. Ah, não, momento pra falar, vai. Aleluia, velho. Caraca, velho. Pensei que você ia passar. Tá, pensei que você ia passar sem nenhum hoje. Esse é o Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos lá, agora é a hora do momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Domínio, sem parar, o Sem Parar agora funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima, acesse semparar.com.br e compre o seu. Toca as drubas! Veja a mim, ai! Sente e pedala, mano! Sente e pedala, essa é a melhor! Leva o Benjamin no canto! Ai! Esse domingo é idiota, mano. É sensacional, velho. É, sou, né? Eu vi lá, sabe quem era o idiota ali. É. Ô, mano, você apelou. Apelei, ó, não. Você tem umas brincadeiras. Você se ferrou, amigo. Você tem umas brincadeiras muito besta, cara. É, o que aconteceu? É, não deixa eu falar. Uma brincadeira idiota do Domênico. Que trouxa, pegando o controle, querendo desligar. De novo? Benjamin, velho. Qual que é a direção? Os caras vão se juntar, eu tomei. Não, mas eu chamei o Rubão. Eu chamei o Rubão. Chamou o Rubão. Rubão, quando chegou, ele foi embora. É. Trouxa aí. 9 anos de resort, apenas brincadeira sempre. Eu saí correndo. Do Mota. Os caras queriam me linchar, velho. É louco. Palmeirense é uma raça, não pode mexer. Ô, Mota, eu fui rastejando por trás da televisão, tipo, sabe, Rambo, cara. É, mas você não achou. Eu camuflei. Eu pintei o rosto, fui todo camuflado. Eu tinha umas plantas em cima da cabeça. Eu tava. Você é um índio. Você tava camuflado, Benjamin. Ô, Mota. Ô, Mota. Ô, Motinha. Juro por Deus, Mota. Eu acredito, porque você é capaz disso. E o pior que é verdade. Ô, Mota. Juro por Deus, eu fui rastejando por trás do bar, fui no chão. Cara, é treinamento em Israel, velho. Eu tava. Eu imagino que você é um desgraçado de com essas coisas, velho. É, mas aí descobrimos ele lá. Mas aí eu assim, peguei o controle da mão dele, velho. Deu um pau nele também. Não, os caras iam dar um pau. Mas o Benjamin, o Benjamin fez treinamento Israel, então ele sabe lutar o Krav Maga, velho. É. Não, mas eu não lutei nada, eu corri mais que o Bolt. É. Oh, o Bolt não correu mesmo. Fala aí, RG. O RG viu, RG? O RG, o que você achou? Ah, não! Ah, o que vocês falaram? Ah, não! Isso, cara, isso! O RG tá demais hoje. Não, uma salva de palmas pro RG. Uma salva de palmas pro RG. Mas você não vai entrar nessa? Ah, é. O RG tá bem, pô, Domênico. Como é aquele que falava assim com a boca? Ah, eu quero melão. Era o Lima Duarte. Lima Duarte. Mas qual que era o nome do personagem lá? Puta, era Dom, Dom, Dom. Ah, meu Deus do céu. Eu quero melão. Ah, socorro, ouvintes, ouvintes. Quero melão. Dom Lázaro, Dom Lázaro. Dom Lázaro, viva Dom Lázaro. Lembrei. E o RG, ô Sombra, ele já sai de casa com aquele gel no peito. Eu falei, mas porra, RG, você passa gel no peito? Ele falou, vai saber quando eu vou precisar tomar um choque. É verdade. O velho, de vez em quando, ele fala, vou ali tomar um choquinho no peito e já volto. Agora, o RG já passa o gel na cesta. Vocês estão loucos, hein? Eu falei, RG, falei, nossa, RG, você tá com a bundão. Agora, ô Mota, você que tá aí do lado do RG, essa, tem um essa unha que liga no acendedor de cigarro. Ele deixa a unha covardia. Do dedo mindinho daquele tamanho é uma coisa horrorosa. Nossa, ele fica cavucando o nariz, velho. Não, não, pior não é isso, cara. Sabe o que é pior? Ensanguentava tudo, você e viu? E quando o RG come paçoca, que ele deixa um pouco da paçoca na unha pra depois. Não! É nojento, é nojento. E o bigode dele, ô, Vieira, tá amarelo. Aquela unha do RG, não sei se vocês já chegaram a ver, o RG ele anda com aquela tinta nanquim no bolso, não, porque ele assina o nome dele. Não. Olha, sacanagem. RG, explica pra gente aí, isso aí, RG. Isso. Pô, parece um Muppet, cara. Ah, parece o Zé RG mandando bem hoje, hein? Não sei se vocês lembram do desenho Zé Buscapé. Você tá louco. Vocês estão zoando o bagulho aí, pô. O Zé Buscapé fazia assim, Domênico, ó. Vou te comer. Olha, essa vitória do Santos ontem, o RG hoje tá demais, meu. Vou te falar. O RG tá hoje tá espetacular. O RG tá voando, velho. É, o que você espera pro clássico, RG? RG? Isso! Me passa o Capitão Caverna, velho. Não é possível, vocês estão loucos. Para, que eu vou. Atende ouvinte aí, tô doendo. Você atende ouvinte? É. Alô? Atende ouvinte? Ah, ô, velho. Opa! Opa, qual é o teu nome, meu? Meu desculpa nome é Eric aí, Ribeiro. Eric Ribeiro? Exato. Só? Só. Só pois isso? Não. Só isso? Eric Ribeiro, eu falo aqui de Joinville. Porra! Boa! De longe. Joinville, hein? Não é da rua Joinville aqui no Paraíso, não, né? Terra de João Calef. Joinville, Santa Catarina, norte de Santa Catarina. Essa terra é maravilhosa. É, show de bola. Santa Cataralha. Chove pra caramba, mas é bom. Chove. Ô, Vieira, quem nasce em Joinville é o quê, Vieira? É joinvilhense. Vilhense. Aqui eu conheço tudo do sul do Brasil, né? Falou, É a famosa Joinville. E quem nasce, quem nasce em Porto Alegre é o quê, Benjamin? É macho, tio. É gay. Ô, meu velho. Pois não. Quantos anos você tem? 32. Eles mandou e moram em Joinville e o time é daí ou da cá? Não, é, eu sou São Paulino. Ah, traz pois o lenço, é. Traz o lenço. E aí, amigo? Na verdade é o seguinte, eu moro aqui em Joinville, mas eu sou paranaense, né? Então, como eu sou do interior do Paraná. Tem muito São Paulino. E quem é interiorano do Paraná não torce pros times da capital, né? Por quê? Da dupla atletiva, porque não tem vínculo, é afastado, a TV não chega no interior, sabe? Torce pra muito time de São Paulo. A TV que pega no interior do Paraná é a Paulista. Então fica distante, daí o interior do Paraná é afastado da dupla atletiva, sabe? Sei. Então eu sou São Paulino desde 94, por aí. Tem alguns times aí, né? O Joinville, o Criciúma, o Criciúma já não é mais pra lá. Eu já fui ver o São Havaí. Paulo aqui na arena aqui, né? Aí, mas São Paulo na época faz... do Osório, na época do Osório. Osório. Ficou 0-0, o jogo feio pra caramba. Feio, né? Ô Eric, e pois aí, não. Cara? Pois não. O que você tem a falar do nosso tricolor que ultimamente, principalmente quando vai jogar contra o Corinthians lá na arena e no Palmeiras, contra o Palmeiras também no estádio deles, o São Paulo passou a ser um time realmente que se apequena perante os adversários na casa deles. Eu acredito, RG, que o São Paulo paga aí por uma maldição. O que aconteceu? O que eu falei de errado? Não, você não, é o RG que tá fazendo os comentários pontuais hoje, veja só. Galera, se assaca, deixa o cara falar do São Paulo. É que hoje só tem São Paulino ligando, né? Estão tudo revoltado. É, velho. Mas é o seguinte, ó. Eu, na minha modesta opinião, eu acredito que o São Paulo paga um preço terrível pela maldição do terceiro mandato do senhor Juvenal, que Deus o tenha. Concordo. Sabe? Verdade. De lá pra cá, aquele tricampeonato iludiu muita gente, né? E fez com que ele tivesse um terceiro mandato que foi catastrófico. O Juvenal, quem conhece os bastidores, quem acompanha a mídia exclusiva do São Paulo, sabe que ele não passava de um ditador, né? Tanto é que o Leco, que o apoiava, foi corneado por ele depois. Mas isso, né? Ele tinha razão, né? Ele sabia que o Leco seria um péssimo presidente. Mas não largou. Não largou. É. Não, isso é verdade, isso é verdade. Só que os conselheiros do São Paulo, ele é uma panela de idosos que se juntar tudo aí dá um outro planeta Terra de idade. Então, mas você acha que a questão é só realmente a idade das pessoas, cara? Não tem como sair daquele círculo ali, né? Eu acredito isso também. É os famosos cardeais, né? Você tocou num assunto. Você tocou num assunto muito importante. Eu sou extremamente descrente a respeito das pessoas que hoje compõem a política do São Paulo Futebol Clube. Então é complicado. E tem uma coisa, eles já estão fazendo com que o torcedor caia na desilusão do novo estatuto, hein? Porque mudou, né? Eles prometeram muita coisa com esse novo estatuto, iludiu muita gente, né? E nada mudou. E estamos aí com quantos meses? 3 meses depois da eleição? 2 meses? Sim, a gente só está pagando o salário para o presidente. 2 meses. 2 meses, isso mesmo. E o que a gente vê por A mais B é que continua mais do mesmo, né? Pelo então, que eu vi, inclusive em relação a essa questão de estatuto, muitos que hoje estão lá remunerados são hoje conselheiros que apenas se licenciaram do conselho e passaram a ser remunerados. Estão ainda pegando um dinheiro do São Paulo. Isso é uma coisa que tem cara de Juvenal. Desculpe o falecido Juvenal, mas isso tem cara de Juvenal. É uma pena que ele não esteja aí para poder se defender, né? Mas a realidade é essa mesmo. E é o seguinte, o Juvenal ele brigou com quem ele pôde brigar enquanto ele estava vivo, ele brigou. Com quem ele pôde brigar, ele brigou. O Carlinhos, quem hoje, em sã consciência, se desfazeria do Carlinhos Neves? Quem hoje, em sã consciência, se desfazeria do Torturíbio? Né? Então, assim, ó, na época do Juvenal foi instituído a palavra soberano, que foi uma desgraça para o São Paulo, cara. Horrível. Foi uma desgraça. Que criou São Paulo. Isso. Mentira, não gostava desde o começo. Você usava sim. Você usava sim. Nunca usei, nunca usei. Nossa, mano, ele não usava, mano. Nunca usei. Foi uma desgraça pelo seguinte. Nunca usei. Foi uma desgraça porque, principalmente aqui no futebol, a gente sabe que isso não existe. Inventa, vai. Não existe essa coisa de soberano. E o Corinthians, quando começou a usar o Todo-Poderoso Timão, foi rebaixado, né? Então, essas coisas não tô querendo cutucar, mas é verdade. É zica. Não sei de onde você tirou isso. Todo-Poderoso Timão começou no Mundial de 2000 no Maracanã. Não, mas foi rebaixado depois. Mas foi rebaixado depois do Mundial de 2000, não foi? Mas foi 7 anos depois. Mas deitou, agora deitou. Como não interessa? 7 anos. Mas ele tem razão. Deitou no Benjamin, né, Domingo? Chegou, deu uma deitada agora, deu uma deitada em você. Bom, João, o Eric, se tivesse sido rebaixado na década de 90, você estaria certo, Benja, mas você tá... Nossa, deitou. Nossa, de tá novo. Detonando, Benjamin. Nossa, deu uma deitada agora, hein? Mas eu só queria fazer isso agora. Mas todo o Poderoso Timão não foi um negócio lançado pelo torcedor? Foi, mas foi em 2000. Soberano também, aí algum torcedor lança, a diretoria compra, sabe, e aí por aí vai. Por exemplo, o São Paulo era conhecido pela discrição, em termos de contratação, formou elencos no passado que ninguém conhecia, né? Mas eu não sei se vocês devem conhecer o Rich Júnior da rádio, da web São Paulo Digital. Não sei se vocês conhecem, né? Quem? Rich Júnior. da Web Rádio São Paulo Digital. Eu só conheço o hit do Menina Veneno, o Júnior não. Um abajur cor de carne e um lençol azul. Cortinas de seda ou seu corpo nu? Nota dessa música. Ah, nota 10. Meu, nota. Olha, hoje, dia dos namorados. Nossa, nem falamos dia dos namorados, né, Benjamin? O RG. Fala aí, RG. Fala, dá um cartão hoje, RG. Caúra! Vocês estão atrapalhando o São Paulino, coitado. Se liga aí, pô. Vocês estão malucos, só pode ser isso, é o cartão. Vocês perderam a noção. Ele falou uma coisa cerca de duas semanas que deixou muita gente espantado. Que na época do Centurion, na época do contrato de contratarem o Centurion, o dinheiro já estava arrumado. Antes de surgir o nome do Centurion. Que o dinheiro do Pinote, né? Que o dinheiro do Pinote que já estava arrecadado era para contratar, vocês sabem quem? Não. Quem? Drogba. Olha, Drogba. Temos uma bomba aqui, hein? O São Paulo, naquela Drogba. Época, eles queriam o Drogba. Trabalharam às escondidas, ninguém ficou sabendo. Como não deu certo, o Drogba não quis vir pro Brasil, o dinheiro já estava arrumado, não tinha outro nome e escolheram o Centurion. Pô, juro que eles iam dar 18 milhões de reais pro Drogba vir e ele preferiu se aposentar no Canadá, três anos atrás aí, seria uma baita uma jogada de marketing, vamos combinar, né? Hoje não, porque hoje ele já tá. Bom, mas então você tá dando os parabéns pela diretoria ter tentado o Drogba, é isso? Não, é igual o Corinthians deu. Obrigado por não ter vindo. O São Paulo fazia negociação sem ninguém saber. Olha onde está o Drogba hoje e olha onde está o Corinthians. Mas como fazia? O São Paulo trouxe o Lucas Prato e ninguém sabia, gente. Exatamente. São Paulo anunciou o Lucas Prato, o Palmeiras tinha tentado, não conseguiu. Ninguém sabia, não. Ficou duas semanas no ar. Todo mundo sabia, Beijo. Todo mundo sabia que o São Paulo ia trazer o Lucas Prato. E o São Paulo estava tentando, Beijo. A negociação ficou duas semanas no ar. Gente, mas foi uma contratação que ninguém esperava. Eu não esperava, porque ele ia ter competência. Ninguém esperava, é verdade, mas desde a primeira informação até passar a caneta, foi duas semanas no ar. Ele fala que antigamente era surpresa. Agora hoje, né? O Maicon foi já se comprova que foi um terrível, um equívoco. Hoje ele é o Se não tivesse contratado, amigo. Se não tivesse contratado na final naquela eliminação da Libertadores, você ia entrar no ar e falar assim: diretoria incompetente, estamos fora porque o Maicon não tá. Mas eu te falo. Você tá entrando na linha do moto, velho. Tá se perdendo. Foi no incêndio porque a gente precisava. Eric. Eu vou te corrigir pela segunda vez, porque eu falei que hoje Mas não foi equívoco, velho. Não é porque o cara tá num mau momento. Não é porque o cara tá num mau momento que o cara é ruim. É, ô Benja, mas assim, né? O Marquinhos Gabriel ficou aí sete meses sem jogar nada no Corinthians, as últimas três partidas tá jogando bola. Talvez até semana retrasada eu vou falar que era um péssimo negócio. Hoje vou falar que o negócio é bom. Não, mas coisas mudam, né, velho? Vocês estão entrando na linha do Mota, vocês estão se perdendo. Tá bom. Benjamin é o único cara que defende dono de posto de gasolina, cuidando de futebol, dono de laboratório. Eu não estou defendendo. Eu queria saber o seguinte. Porque não é no seu, né? Pera só um minuto. Quando contratou o Lucas Prato, vocês criticaram? Não. Quando contratou esse Bufarini, que o Mano falava de... Vocês criticaram? Não. Quando trouxe o Wellington Ney, vocês criticaram? Não. Benjamin. Quando trouxe o Jusilei, vocês falaram? Vocês falaram, diretoria incompetente, Benja. Os caras ruins. Você sabe que... Não. Benjamin, desculpa. A diferença minha pra vocês é que eu sou justo uma lista e vocês gigante. Não. Benjamin, uma lista gigante por favor, de porcaria. Só uma coisa, Benjamin, você sabe que futebol não é só contratar. Futebol é saber administrar aqueles que estão lá dentro, né, Benjamin? Futebol não é só contratar. É muito mais do que contratar. O Wellington nem é empréstimo. O Jusilei é empréstimo. Só que o Jusilei, todo mundo quer que contrata. Não adianta contratar, jogar lá e depois vai saber como que é administrada a carreira do jogador ali dentro, Benjamin. Se contrata, tá errado. Se não contrata, tá errado. Não é isso. Mas não é só contratar. Tá sendo muito simplista, Benja. Eu não, vocês, tudo isso. Você tá sendo simplista. Quando você não tá pensando no todo. Você não tá pensando no todo. É a raça. Não, você não tá pensando no todo. Eu tô surpreso com o que eu tô ouvindo. O Mota. O Mota é uma bactéria, velho. Nossa, teu pai é uma bactéria. Tá aí é sacanagem com a bactéria, você sabe disso. É. Isso não é digno. Eric, vai lá, defende o que ele fala. O Benjamin, infelizmente, ele se preocupa mais com o show do que com o andamento do programa. Levanta o Benjamin, que ele tá caído aí. Se você quer, andamento do programa, liga lá na CBN. Você pode assistir agora, Globo News. Agora deitou no Você quer cagar a regra aqui, vai ver Globo News. Eu gosto mais da Rádio Bandeirantes. Agora o deitou no ouço. Você gosta mais da Bandeirantes? Então tchau. Você quer estar 97? Eu prefiro a Rádio Bandeirantes. Ele falou que em comparação com a CBN, gente. Calma, vamos parar, velho. Tô falando, o Mota tá infectando todo mundo. Olha, deixa eu deixar uma coisa bem clara. Quem liga aqui ouve coisas sérias e ouve brincadeiras. Claro. Quem liga aqui querendo só ouvir coisa séria, tá na rádio errada. Isso também é verdade. Isso é verdade mesmo. O Benjamin, eu tenho uma mágoa pessoal com ele. Eu sabia! Vamos fazer as pazes, gente. Hoje é dia dos namorados. Vamos fazer um relaxo. Mágoa pessoal comigo. Mas no meio da ligação, eu já senti que havia algo assim. Eu já senti um quê voltado pra isso. Benjamin, pede desculpa pro rapaz. Você pode substituir a palavra mágoa por treta. Então tá bom. Mas como a gente aqui não fica alimentando tretas, obrigado pela sua participação. Obrigado pela sua participação. A sua um tanto politizada participação. Obrigado. Tchau. Valeu. Benjamin. Você fica magoando as pessoas. Segundo ouvinte do momento, Sem Parar Agora. O Sem Parar Agora funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Porra, bicho, nem quer brincadeira no programa, é de bem. É brincadeira, manda neste Globo News, lá não tem brincadeira. Pô, Globo Rural, brincadeira. Vamos lá, mais ouvinte, não é? Coitado ouvinte. É, o Mota. Mota eu? Tá falando, Mota tá numa fase que eu vou falar. Mas que isso? Voltou a música, Domênico. Essa música, você só tocou aquela porcaria daquela música do Bambi. Domênico, a semana inteira essa música, não aguentava Domênico. Mais, velho. Chupa, Domênico! Não precisa gritar, calma. Não precisa gritar. Não entendo por que essa raiva contra a minha pessoa. É? Porque você não aguentava mais a música do Bambi. Eu não gagueja, não. Não, eu tô explicando. Se você esperar, eu explico. Entendeu? Não fica nervosinho. Se você esperar, eu explico. Tá parecendo um ouvinte. Não deitou, não. Deitar é outra coisa. É o que o ouvinte fez com você agora há pouco. Olha o que eu quero dizer. Nossa, que cara. Essa música eu tinha mandado pro limbo o arquivo. Não sei onde o Sombra foi pegar essa desgraça. Mandou gravar de novo, viu? Eu vou processar todo mundo. Alô? Foi o Bar. Alô? Quem fala? Alexandre. Alexandre. Melhor do Sombra. É, muito boa. Canta, João. Opa, outro! Mas hoje é dia de se esconder, velho. É o dia do CVV aqui, porra. Ah, mas o pessoal quer desabafar, né, cara? Bota! E aí, aproveita esse momento sem parar, que é o momento desabafando sem parar. Desabafando sem parar. Não, Sombra, você resumiu bem quando você mencionou que... Peraí, Sombra. ...do futebol lá, né? Precisa do nome dele aí, o nome completo. Alexandre Bocnia. E quantos anos? 42. Mora onde? É, em Cotia. Boa. Paca, tatu... Cotia não. Que isso? Parece um idiota. RG é louco, velho. Ah, vocês estão loucos. RG, faz um trocadilho. Faz um trocadilho aí, RG, com Cotia, RG. Tô com o Domênico, velho. Comigo? RG, faz um trocadilho com Cotia. O que você acha de Cotia, RG? Isabel. 43, RG. 43. Veio babão. Que isso? Anota, ô chamarão. Anota do RG. Vocês estão tudo maluco aí. Amigão, aproveita e fala tudo o que você pensa aí do tricolor. Ah, Sombra, é só vergonha aí, né? Desde 2008, você falou bem, falta pessoal do futebol. A gente só teve uma pequena janela de lucidez aí quando o Marco Aurélio Cunha veio fazer um serviço de ambulância no ano passado. É verdade. Aí o São Paulo tem um monte de advogado lá, parece que só tem advogado naquele clube, não tem pessoal ligado a futebol. E entrou lá o Gustavo, que o cara era gerente jurídico, acharam que o cara entendia alguma coisa de futebol, estava desempenhando bem a função. Foram nomear o cara para ser diretor de futebol, gerente de futebol, ele tinha alçada para decidir quem ia contratar e quem ia ser o elenco. Depois colocaram o Adalberto Porsche. Agora coloca o Pinotti, que não tem conhecimento nenhum de futebol. Só a única coisa que ele fez foi emprestar 18 milhões para o clube, a juros de CDI, e isso dá alçada para o cara virar diretor de futebol do clube. Então, assim, a grande diferença que a gente tem para os outros times hoje são pessoas capacitadas na atividade. O departamento médico de São Paulo, todo mundo critica, ninguém dá satisfação nenhuma. Você não vê o Leco, não vê o Pinotti falando do departamento médico. Vocês não têm que respeitar um pouquinho também? Vocês não têm que respeitar também um pouquinho esse momento de entre-safra, cara? Porque todo clube brasileiro passa por esse período de entre-safra. Inclusive o São Paulo é tricampeão do mundo, cara. Você já tem bastante. Ó o Domênico sem nenhum. Você já tem bastante? Ah, o Domênico sem nenhum, não. Pô, mano. Eu tenho uma. Tem problema, não. Ah, Domênico, para, mano. Eu tenho uma, mas meu time é o maior do Brasil, o seu não. Aonde? Chupa aí, ô trouxa. Corre atrás, só tem seis aí, o mané. Vai te catar. Mas corre atrás, ele tenta correr. Respeitar o quê, velho? Seu time só foi grande depois de 90 anos, ô mané. Aonde, Patrícia? Esse senhor só ganhou um campeonato, só paulistinha. Só foi ganhar brasileiro em 90, viu? Não sabia disso, não? Que fazem, mano. O campeonato paulista era mais importante que o mundial. Era assim. Lógico que era, sempre foi. Então fica com o paulistinha. Eu fico mesmo. Ô, amigão, me diz aí, mas você quer complementar a sua participação aqui no Momento Sem Parar? Mais uma coisa a dizer? Não, acho que tem que colocar alguém competente ali. E assim, o Rogério, outra coisa, hein? O Rogério colocar Douglas e Lucão, pelo amor de Deus, né? Era pra ter colocado o Militão, Maicon e Lugano na zaga. Aí ele inventou aí Douglas e Lucão, era a tragédia anunciada, pô. Lucão parece que tem, acho que deve ter alguma meta pessoal lá com o Leco de tentar recuperar o Lucão. Porque o Lucão já teve tudo que foi chance e ele não vai amadurecer, ele tem 21 anos. Porque, ou ele tinha pra mostrar alguma coisa e já deveria ter mostrado, como foi o caso do Militão. Militão entrou, jogou duas partidas. E todo mundo já vê potencial nele. O Lucão, cara, não tem estrutura emocional, ele treme. Concordo. Ele deve treinar bem em Cotia durante a semana. Só ele é amigão dos caras. Ele é no jogo dos caras. Ele deve sentir. Pô, contra o Vitória no Morumbi já teve as pichotadas, né? O Militão é o cara que entrou, você já fala, meu, esse aí... Quando é bom, é bom. Não tem jeito. Ô, amigão, um abraço pra você, obrigado pela audiência, tá? É que a gente tá aqui meio agilizando o Momento Sem Parar, porque o Sem Parar é assim, é pra quem gosta de agilidade, tá bom? Tá ok, Sombra, parabéns pra você, né, pelo programa. Muito obrigado, a gente que agradece, valeu, um abraço. Vamos lá, terceiro ouvinte no Momento Sem Parar. Sem Parar agora funciona com um único adesivo, procure a loja Sem Parar mais próximo, acesse semparar.com.br e compre o seu. Toca, Asdrubal! Ah, e agora? Essa é sensacional. Olha lá. Agora, vamos lá, do meio. Vamos lá. Vai, vai. Vamos lá, mano, vamos lá. Vamos, mano, Benjamin. Bora. Vamos lá. Todos no trânsito. Ai, Vengue! Ai, Vengue! Até o Matinho, olha o Mota. Toda hora ele gosta aí. Ai, Vengue! A Vietinha, Vietinha. Olha lá. O Benjamin gritando lá. Ah, peraí, que vocês não estão me vendo. Fazendo pirocóptero. Não, melhor não falar. Olha! Ele tá fazendo pirocóptero. Alô! Eu tô fazendo um programa de cueca. Opa, quem fala? É Daniel. Daniel? Isso. Tudo bem, Daniel? Beleza, Dodô? Tranquilo, e você? Tranquilo, tamo aí, né? Fazer o quê, né? Daniel do quê? Alô? Daniel? Alô? Daniel? Ixi, foi pro limbo? Alô? Ô, Daniel, tudo bem? Ô, Daniel. Tá mais sumido que o Leco, nossa. Isso aqui é a vida, hein? Alô. Oi, Daniel, tá ouvindo? Oi. Oi, tô ouvindo, tá ruim a ligação, desculpa. A sua que tá ruim, a nossa tá boa. Cara, de você tá excelente. Nossa, sempre prazer é boa. Prazer falar com vocês aí, primeira vez. Consegui, opa, baralho. Conseguiu. Ah, hein, fala o nome inteiro. Nome completo. Daniel Sidney Trambaioli. Trambaioli. Trambaioli, RG. Trambaioli, RG. Agora, na segunda-feira, RG. Ah, não, vocês não vão. Não. Não pode, não. Não. Ô, Sombra. Oi. O RG falando Trambaioli agora. Que isso? Parece um cachorro. Que isso? Parece um cachorro. Que isso, velho? Mandou bem, o RG tá mandando bem demais hoje. Vocês estão totalmente loucos. Ah, ele tá mandando mensagem que tá extremamente... O chamador pra essa do RG. Ô, velho, e o time? É o Coringão. Corinthians. Nossa. Ô, amigão, inclusive aí, tem uma foto aí, eu não sei nem quem foi o fotógrafo, mas o cara foi extremamente feliz no gol do Gabriel. Nossa, velho. Três São Paulinos caídos. Mostra caído, aí o Gabriel, né? Correndo e três São Paulinos caídos. Sensacional. A vítima de atentado, velho. Ô, amigão, se você pudesse hoje mandar. Faz de conta, você tem 30 segundos sem ser interrompido, o que, que você falaria pro Alê? Ah, cara, não, a Ale é gente boa, cara. Eu gosto aí bastante aí da tirada dele aí. É um cara sensacional aí. Aí tá de parabéns, velho. E o que você acha? Vai cagar, meu. O cara tá descendo. Benjamin! Foi fazer isqueirinho, se ferrou. Ah, é. Seu trouxa. Agora, gente boa, amigão. Gente boa. Não, mas aqueles caras que pegam fogo pra explodir. Mas eu vou contar uma coisa aqui. Esse corintiano é Nutella, velho. Se fosse o Raiz, eu ia ver só, velho. Nutelão pra caramba. Ô, velho. Mas na boa, cara, agora você teve a chance que muitos corintianos gostariam de ter num programa que tem audiência, que o Estádio 97 tem, dá uma jorrada no Alê, velho, que desacreditou do Romero. É, vocês estão jogando o ouvinte contra o Alê, velho. É assim, cara, ele é paga-pau do Romero, não tem jeito, cara. O Romero, ele deita e rola na arena, não tem jeito. Ali, o Romero já tá fazendo o São Paulo virar mais freguês nosso ainda, é tranquilo. Soleta. É só inveja dele, só. Olha, o Romero já fez. O Romero é muito pior pro São Paulo do que o Miller foi na época pro Corinthians. Nossa! É, isso não, é verdade. Isso é pra saber. Não, isso aí é... para, não, não, no Corinthians sim. Você tá louco, sim. Ainda opa, não. Opa, opa! Tá peraí. O Ben já deve estar chutando isso aí. Também é. Falou. Não, tá chutando não. Ele tá aqui com a estatística na mão dele. Então, e é verdade. Diga qual é a estatística. O Romero é mais carrasco. Aí, o PVC então, de cueca do teu lado. Fala aí. Em termos, estão os dois de cueca besuntado no óleo aí, segurando, né? Segurando o microfone. Segurando o microfone, hein? Ô, mano, que história é essa? O cara fazendo um programa de cueca, mano? Ah, eu tô só eu que eu tô curtindo uma coisa diferente, uma coisa de... sabe? Ai, ai, ai. Agora eu faço programa de cueca e tênis. É, nossa, com o microfone na mão fica lindo, nossa. Ai, ai, ai. Do jeito que é brega, velho. Mas é que tá. É, o Romero... Eu tô de cueca, tênis e meião. Porra. Nossa, que coisa horrorosa, velho. Que cena do inferno. Mas enfim, amanhã eu vou fazer de cueca, meião e chuteira. Nossa. E a pochete? Já é feio vestido, Benjamin. Imagina. E a pochete, cueca, mas enfim. A pochete eu te mostro depois, trouxa. Ah, pochetinha. Né? Mas então, Sombra, eu gostaria que você se desculpasse aí perante a torcida do Corinthians, que você também falou mal do Romero agora. Por quê? Por quê, man? O Romero, os gols que ele marcou pelo Corinthians foram mais importantes do que os gols que o Miller marcou pelo São Paulo. Isso daí é fato. Não, mas se você pegar os gols... Por quê? Diga, por quê? Ué, nos confrontos entre Corinthians e São Paulo, os gols que o Romero marcou, inclusive, quantas goleadas o Miller tava presente que o Corinthians tomou de 6-1? Não, peraí, quantos gols fez o Romero no São Paulo? Tá. Quantos gols fez o Romero no São Paulo? Não muda não, mano. Ele tava naquele 6-1. Pelas estatísticas aqui, tá com 17. Ah, para. Não, mano. Não inventa número, não. Não inventa, fala sério. Vocês lançaram a brincadeira pra falar, nossa. Agora que é, não, vamos provar com estatística, cadê? O Romero é um cara. Agora. Pega sua estatística aí, Benjamin. Pega aqui. Mas enfim, fala, amigão. O programa tá chegando. O programa tá chegando. Deixa eu só fazer uma pergunta pro Domênico, que o Domênico é mais imparcial. Domênico, falar, quem foi melhor, Romero ou Miller? Não. Não, né, Benjamin? Ah, momento que eu pro Benjamin, né, velho? Não. Tá brincando, né? É brincadeira. Mas fala, amigão, diga. Estão cerceando o Benjamin. Fala, mano. O Gabriel, ele é a cara do Corinthians, né? Ele tava no time também errado, acho, cara. Ele veio pro Corinthians, ele deu outra cara pro meio campo do Corinthians ali. Ele é o novo cão de guarda ali da nossa defesa, né? Ele mostrou isso ontem, quando ele fez aquele gol, ele extravasou mesmo, mostrando o quanto que ele tá honrando a nossa camisa. Não, e fora o Gabriel, cara, a diretoria do Corinthians, ela foi muito feliz nesse ano nas contratações que ela fez. O Jadson tá jogando muito também. Você pega lá o Gabriel, concordo contigo, acertou aquele meio campo do Corinthians. Depois daquela lacuna que o Ralf deixou ali, o Gabriel assumiu bem essa posição. Você tem outros jogadores aí que vieram e estão fazendo sucesso também, como é o caso do Pablo, zagueiro. É, o próprio Jô, que a diretoria do Corinthians apostou ano passado, trouxe o Jô da China lá também, mas ele não tinha condições de jogar o ano passado, começou esse ano. Mas também está dando conta do recado. Realmente os reforços que a diretoria do Corinthians trouxe esse ano aí estão realmente correspondendo. Bem legal, cara, bem legal. E ô amigão, só pra finalizar, cara, a sua expectativa com relação ao Campeonato Brasileiro, você acha que o Corinthians ele consegue brigar pelo título mais pra frente? Porque agora estamos ainda no início do campeonato, faltam mais 32 rodadas, você entende que o Coringão lá no final ele pode estar brigando ainda pelo título, ou você acha que o Corinthians ele, esse ano, belisca talvez uma Libertadores e olha lá, tá de bom tamanho? Olha, mano, eu vou ser bem sincero pra você, assim, a gente sempre acredita no melhor pro Corinthians, né? A gente quer o título. Sim. Com certeza. Mas nós temos que ser realistas também, que ainda o time tá bem, o Carille encaixou bem o time, mas precisa melhorar alguma coisinha ainda. Mas eu acho que dá pra gente ficar entre os quatro primeiros, com certeza, viu? Vou te falar, cara, qualquer coisa que não seja o primeiro lugar pro Corinthians esse ano será um fiasco, na minha opinião, porque time tem e camisa também. Então, a tendência é que o Corinthians seja o campeão brasileiro desse ano. Mesmo com o Flamengo. Ei, é, cadê o momento? Tá segurado aí, fera. Se fecha, mano. Se fecha. É verdade. E quero ver o Domênico no final do campeonato. Ô, oh, muito obrigado, irmão. E quero ver o Domênico no final do campeonato se curvar o Corinthians. Quer apostar? Mesmo com a Madame despejando dinheiro. Vou apostar, então. Eu aposto que não vai ser campeão. E olha que vocês estão na frente do mundo. Vamos lá. Não aposto porque dá zero. A última vez que eu vi o Domênico se curvar. Vamos apostar. Cara, uma cena. Vamos apostar. Aposta. Não aposto porque dá zica. Não aposto porque dá zica. Se curvou no carro. Zica aí. Um carro de quem? Da mulher dele. Ele tava no passageiro. Ah, mulher não. Ele sabe, ele falou, ele viu. Né? Nossa, violência. Quer mandar um abraço, amigão? Quero mandar um abraço aí pra todos vocês aí. Dizer que vocês são totalmente pagáveis. Graças a Dá Deus. Um grande abraço pro pessoal de onde eu trabalho, lá da Ecovias. Pessoal lá da manutenção lá, que ouve vocês também. É um grande prazer falar com vocês. E desejo um grande sucesso pra vocês aí. E ô, amigão, quando você encontrar o RG aí descendo a serra, velho, dá um auxílio pra ele, porque ele só desce pelo canteiro, ele vai ralando o carro no guard-rail, é verdade. Tadinho. RG, se defende, RG. Esse é o RG, bravo. Coitado do RG, velho. Valeu, irmão. Obrigado pela audiência. Gente, parabéns pra vocês aí pelo programa, viu? Valeu, cara. Obrigado. Esse foi o momento Sem Parar. Eu quero contar uma novidade bacana pra vocês. Você sabia que agora dá pra comprar o Sem Parar de uma maneira diferente? É isso aí. Agora você encontra o Sem Parar em displays. Isso mesmo. Você pega a embalagem no display do Sem Parar, paga no caixa, ativa e pronto. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. Pensa só, você pega, paga e ativa onde quer que esteja. Não precisa preencher os dados ali na hora, não. Com a embalagem em mãos, você consegue ativar o seu Sem Parar pela internet ou pelo telefone, não é, RG? E olha só que bacana, você compra o Sem Parar e pode dar de presente pra quem você quiser. Sabe aqueles gift cards que você compra pra dar de presente? Então, esse é o gift sticker do Sem Parar. Já pensou? Presentão, hein? É simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Sem parar, sua vida no seu tempo. Esse foi o momento Sem Parar. E agora o Dodô vai falar de McDonald's. Olha só, sombra, meus amigos. Quer sentir sensações inexplicáveis? Então faz o seguinte, junte dois maravilhosos segredos da humanidade feitos um para o outro. De um lado, imagine você agora, o Big Mac que você adora. Do outro lado, uma Coca-Cola geladinha, borbulhando de sabor, sombra. É nóis! Já, é uma mordida, um gole. Uma mordida, um gole. Aí você vai pirar, velho. Mas olha, se você deixar essa sensação ainda mais inexplicável, peça então um grande Big Mac com dois grandes hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles, num pãozão com gergelim. Grande Big Mac e Coca-Cola. Prove, sinta

You blind me with your love, with you. Night Sessions.